ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Corveiro e este é um podcast com uma pá de heróis. Ó, fiz referência à porta. Ó. Aqui é o Paulo Arthur, ele tem que ter muita paciência para ter o Hulk na equipe. Aqui é o Felg e vamos tentar defender um grupo de heróis. Aqui é Marcos Dark e é um prazer estar aqui com vocês para falar desse grupo formado por Fantasma, Flash Gordon, Mandrake e Lothar, que eu tô ligado que ele dá os catos no Mandrake. O que você tá falando? quem é, exatamente, quem é old school tá se ligando, cara. Exatamente. Bom, a gente tá com um convidado aqui hoje, que já participou de alguns programas com a gente aqui, e todo mundo já conhece do ArgCast, Daniel HDR. Rick Jones, você fez muito bem em usar aquelas drogas, porque você me ajudou a expandir o meu poder cósmico. Bom, acho que a dica mais fácil de hoje foi do Daniel, né? Porque acho que ninguém tá sabendo o que a gente vai falar hoje. A gente tá com um podcast agora aqui, meio que especial, pra falar dos defensores de Steven Gerhardt. Muita gente deve tá se perguntando, por que que veio com esse tema do nada, né? Só partiu assim do quê? Por que você tá falando disso agora, praticamente? Bom, a gente tem um convidado especial no FastCom, que foi divulgado semana passada. E acho que a gente começou a pesquisar em várias coisas. Steven Gerhardt praticamente foi um nome gigantesco nos anos 70 e 80. Só que a gente, pra falar de Capitão América, a gente sempre falou em vários programas, Vingadores. A gente não ia falar de novo do Senhor das Estrelas, apesar dele fazer apenas criar só um personagem na primeira história. Mas tem um time que a gente sabe que ele, digamos assim, deu um pontapé inicial, né? Claro que a criação dos defensores não é dele. Mas ele fez as primeiras 11 histórias, né? E o crossover talvez mais conhecido dessa época. Se eu não me engano, eu acho que é o primeiro crossover nesse estilo de ficar batendo a bola de um lado ou outro, né? Ir pra uma revista, vai pra um outro, vai e volta. Então, assim, por essa fase ser tão marcante nesse primeiro momento da Marvel com ele, a gente resolveu que esse vai falar sobre os defensores de Steven Gerhardt. Vai ter um monte de curiosidade nesse programa, então fica ligado que depois da nossa leitura de e-mail a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase. E olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com mais uma leitura de e-mails com Paulo Arthur. Olá. Paulo, dois e-mails hoje. De praxe. Um aqui é falando justamente sobre o filme dos Vingadores, que a gente acabou deixando, né, pra trás, mas também não faz tanto tempo assim, né? Ainda nem estreou o próximo filme da Marvel, dá em tempo de deixar aqui a opinião do Diego Nunes, né? Foi inclusive uma opinião que ele deixou depois de ouvir o nosso podcast do filme. Vamos falar então. É Dali Dali, galera do Inominata. Pessoal, a primeira vez que eu escrevo pra vocês, aliás, é a primeira vez que eu escrevo pra um podcast na minha vida. Isso é algo tão marcante pra mim quanto aquele pacto infeliz do Homem-Aranha com o Mephisto. Eita. Mas espero que tenha sido uma experiência boa, hein? Bom, primeiro, deixo meus parabéns pela qualidade da discussão sobre o filme no programa. Segundo, fica meu intenso protesto sobre o que foi comentado pelo Coveiro. Spoilers diretos nas redes sociais. Tentei ser tão veloz quanto o Mercúrio para escapar de alguns, mas não consegui. Em terceiro lugar, fica minha defesa para o Mercúrio dos Vingadores com relação ao da Fox. Sei que alguém, acho que foi a Kami, disse que não vê sentido nas comparações. Mas qual é a graça de ser um Marvete sem confabular algumas teorias e evocar algumas comparações? Eu prefiro o Mercúrio dos Vingadores por tais motivos. Reconheço o lado heróico do personagem, algo que não havia na mesma intensidade no outro. Visualmente, infinitamente mais parecido. Não dá pra comparar as cenas de ação entre eles. O Mercúrio da Fox teve aquela cena épica que ficou gravada para todos. Mas veja o Mercúrio de Vingadores com essa ideia de heroísmo e participação mais efetiva nas ações. E vamos combinar. O Mercúrio dos quadrinhos, pelo menos na maior parte, tem esse papel muito mais coadjuvante do que protagonista. Reconheci também esses personagens que é pano de fundo. E ao mesmo tempo, tem seus pontos altos. PS. Lançar uma campanha para que todo filme da Marvel tenha dois elementos fixos. participação do Stan Lee e uma cena de trem descontrolado sempre. Próximo filme vai ser em Vingadores 3, Velocidade Máxima. Abraços grande, Diego Nunes, de Alvorada, Rio Grande do Sul. E aí, Paulo? Paulo, eu nem lembro, você ficou em defesa de qual Mercúrio, nem lembro agora. Nem eu lembro também, mas o que eu posso... mas o que eu posso dizer é, cara, a verdade é essa. Se o Mercúrio da Fox participasse mais do filme, não tinha filme. Pois é, né? De tão lento que ia ficar tudo, né? Não, ele tinha resolvido tudo aquele negócio lá da Mística, já teria resolvido lá, teria tirado ela, teria ainda colocado, fez um monte de bigodinhos falsos no Tyrion Lannister. Cara, não ia ter filme, cara. Tyrion Lannister. Ai, ai. Mas na verdade, realmente é abordagem tão diferente, que em parte eu concordo com a Cami, não dá pra comparar. Mas ao mesmo tempo eu concordo aqui com o que disse o Diego, assim. Eu acho ele muito mais parecido com um dos quadrinhos, o Mercúrio dos Vingadores, do que o da Fox. Mas a Fox é um Mercúrio completamente integrado ao que a Fox já via vazando, né? E vamos ser sinceros que o Mercúrio da Fox teve aquela cena porque o Brian, por puro mimimi do Brian Singer. A verdade é essa. Mas foi uma cena foda. Mas também temos que lembrar, se ele participasse da história, se ele tivesse um pouquinho de heroísmo naquele filme, não ia ter filme, porque ele ia chegar em Paris antes daquele avião, teria resolvido tudo sozinho. Agora vamos mudar para um outro e-mail, falando justamente do herói preferido do Paulo Arthur. O e-mail é do Lucas Pitovski. Espero que o nome seja certo mesmo. Pitovski, sei lá. Me corrija se estiver errado, viu, Lucas? De Guarulhos, São Paulo. E o tema do e-mail dele, tá falando do herói do Paulo Arthur, é o Doutor Destino. Certo, Paulo? Continue. Salve, salve, pessoal do Marvel 66. Semana passada eu li o encadernado O Livro do Destino, onde é revelado que o primeiro objetivo dele foi resgatar a alma da mãe dele no inferno. Ele falha em sua primeira tentativa, algo que resulta no estrago de seu rosto. Anos depois, ele decide fazer um pacto com o demônio que mantém a alma da mãe dele presa no inferno. No pacto, ele tentaria todo ano vencer o demônio. Sempre que perdesse, o povo da Latveria o odiaria cada vez mais. Mas o que eu quero saber é, em algum momento dos quadrinhos, Destino conseguiu resgatar a alma da mãe dele? Paulo, você é o especialista do assunto? Cara, acho que o mais próximo que deve ter chegado nisso foi aquela Triunfo e Tormento, que até uma graphic novel que ainda acho que ainda dá pra achar nas bancas, que é com ele e o Doutor Estranho, que foi o mais próximo que chegou ali. Aí depois disso, a vez que chegou mais próximo foi nas Guerras Secretas, porque tinha lá a lista de afazeres dele, aí, sei lá, tipo, resgatar a mãe devia ser a décima da lista depois, sei lá, de restaurar o rosto, criar um planeta perfeito pra ele e outras coisas lá. Aí... vale ressaltar que é a Guerra Secreta original, né? É, a Guerra Secreta original. No caso, o plano dele era fazer isso e foi por causa disso que o Capitão América resolveu chamar os heróis pra atacar o Doutor Destino no final das Guerras Secretas originais, porque o Capitão América não gosta que as pessoas resgatem parentes. É, depois disso, né? Teve uma fase com Mark Waid, alguma coisa parecida, não, né? Não, cara. Mark Waid e Doutor Destino não funciona. O cara cagou o Doutor Destino completamente. Tá bom. Então, Lucas, tá aí. Realmente, acho que se você leu o Livro do Destino e não leu ainda essa Triunfo e Tormento, eu acho que é a próxima pedida pra você, hein? Você vai gostar dessa graphic novel aí, hein? E o meu conselho, não leia nada do Doutor Destino que seja escrito pelo Mark Waid. Bom, Paulo. Você assim tá jogando contra o pobre do Mark Waid. Mas enfim, o Quarteto Fantástico não foi a melhor coisa pra ele mesmo. E se você quiser mandar um e-mail pro nosso Inominata, já sabe, né? Inominata@marvel66.com ou vai no nosso menu, no link onde tem contato, e só é preencher o questionário lá. Falou, Paulo? Até mais, pessoas. Então, vamos voltar agora pro programa. Not weird. Strange. I am strange. Antes de falar dos defensores em si, eu queria falar um pouquinho sobre o Steven Englehart. Os meninos estavam, antes de procurar sobre que tema falar, a gente estava escolhendo vários temas. E fica difícil até, né? Porque tem várias coisas marcantes. É, na fase do Capitão América, ele teve aquele clássico, né? De que ele confrontou ele meio que corrigiu um retcon, né? Do Capitão América dos anos 50. Teve aquele lance dele assumir a alcunha do Nômade. Porque justamente tava aquele lance do Nixon na época, meio que quebrando a ideia do sonho americano, e nos quadrinhos se revoltando também. Enfim, tem N coisas que eu acho que marcou de diferentes modos a gente, né? Em algum momento alguma história marcou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Como eu sei que o Daniel HDR é um fã dessa fase, dessa época da Marvel, né? Vou passar até pra ele falar um pouquinho das coisas que mais marcaram ele, pelo menos com o Englehart. Fala aí, Daniel. Ah, cara, Capitão Marvel, a fase em que ele escreveu o Capitão Marvel, que tinha ali também participação do Jim Starlin. Jim Starlin era co-roteirista junto com ele. Isso. Né? E essa fase aí, eu gostava tanto das histórias do personagem que eu tinha um Falcon, um boneco Falcon. E aí a gente tinha lá em casa sacos de lixo vermelhos e azuis. E eu fiz uma roupa de Capitão Marvel pro Falcon. E aí eu me lembro que a minha mãe colecionava a Suzy e eu peguei uma Suzy dela, cortei o cabelo dela e transformei ela de Miss Marvel. De tanto que eu gostava daquela fase do Capitão Marvel, cara. É. E assim, era muito legal, cara, porque a minha citação agora do início do episódio foi agora, como um macaco velho, depois de ler o livro da história secreta da Marvel Comics. Uhum. Todas aquelas mensagens, aqueles subtextos sobre o uso de psicotrópicos, que também ficava muito costurado nas histórias do Doutor Estranho, que eu já não gostava tanto, assim, mas cara um pouco mais velho, depois que vai ler, né, também nota esse lado bem chapado paquito, né, que o Englehart tinha nessa época, hein. Um duplo sentido nas histórias. Nossa, vamos... era o Titi Chong dos comics aqui. Vamos véio. Tomar uma vitamina C aqui, né. Era o Titi Chong dos quadrinhos, cara. Quem leu esse livro da história secreta sabe que os dois chegaram a correr chapado na frente do Madison Square Garden, gritando. Acho que eles estavam até pelados em Nova York, né? Eu já tava gritando essa história aí. Ah, não sei, perguntem pra ele aí na palestra, sei lá. Agora, essa fase do Capitão Marvel, ela saiu no gibi do Incrível Hulk, se não me falha a memória. Essa fase do Capitão, eu fui conhecer ela quando eu peguei gibis usados da Block, quando tinha lá as histórias tudo colorida e errada. Uhum. E essa fase do Doutor Estranho, eu acho que chegou a sair material nas Super Aventuras Marvel, nos primeiros números, né? Nessa época da Block, o Doutor Estranho é mó malucão, né? Exato. Capa verde, roupa amarela, chama da B. Era uma roupa toda louca, e vocês estão ouvindo isso de um daltônico, então... é o extremo o negócio, cara, é gritante. O Doutor Estranho já era gritante, porque a Block fez ficar mais gritante ainda. Praticamente quem não viu essa fase do Capitão Marvel que o Daniel tá falando, né? Ela é logo depois que há o confronto com Thanos. Que aí o Jim Starlin saiu, né? Aí teve algumas histórias no começo, inclusive a história que ele briga com o Nitro, que supostamente levou ele a ter o câncer depois, né? Que matou ele, foi nesse confronto com o Nitro. Então é praticamente o Englehart assume daí e fica acho que umas 10 edições, né? Acho que tem uma biblioteca histórica que é só com ele. Então, que, por sinal, né, quem quiser ter alguma coisa pra autografar, acho que saiu uma parte dessas histórias nessa coleção histórica da Marvel aí, né? Então, cata umas revistinhas aí que tem um Englehart no nome, que anos 70 e 80 tem que ter alguma coisa dele. Eu só não cito a história que nós vamos comentar aqui bastante do crossover entre Vingadores e Defensores, porque essa também eu gostei muito, sabe? Porque acaba sendo o fio condutor, né? Mas eu acredito que eu não tinha visto o Englehart ainda escrever, pelo menos naquele período, ele escrever super times, né? Só tinha visto ele em títulos de personagem solo, né? E ele era muito prolífico, né, nessa época, né? Sim, sim. Todo mundo na Marvel, né, na época. Tinha que ser, né? Ele praticamente ele era um escritor com uns quadrinhos desenhados junto, né? Isso. Explicava, dava uma ambientação. Porque, como ele mesmo falou, acho que na entrevista que fez com o Heitor Pitombo, que vai sair na Mundo Super-Heróis, quer dizer, que já saiu na Mundo Super-Heróis desse mês, né? São até umas 6 páginas que tem. Inclusive foi quando anunciaram que ele vinha pro Fest, né? A gente tinha combinado isso com o pessoal da Mundo Super-Heróis. Ele fala que teve escritores, ele foi acompanhar desenhistas bons e ruins, e aí à medida que ele ia fazendo isso, ele tipo, podia narrar mais coisa ou narrar menos coisa, né? Eu inclusive eu vou ser polêmico aqui falando uma coisa aqui, uhum. Que eu acho que esse recadinho vai para aqueles caras que acham que o esoterismo entrou nos quadrinhos já nas mãos do Alan Moore. Ele foi Alan Moore antes do próprio Alan Moore. Então, chupa essa, fã do Alan Moore. Pô, Steve Ditko, antes dele, já viajava na maionese, cara. Não, mas assim, eu acho que pra ter uma viés literária, pra ter um embasamento científico, pro cara pegar e misturar um monte de coisa do folclore, de mitologia, como ele fazia no terreno do ocultismo, né, e do experimentalismo, o Englehart foi pioneiro na sua época. Primeiro que eu tô imaginando os fãs do Alan Moore dando um de Patrulha da Noite com o Daniel HDR agora. O Engelhardt, ele faz parte de uma geração de autores de quadrinhos que cresceram, fãs da Era de Ouro, né? Uhum. Pegaram a Era de Prata na sua infância também, né? E eles também são filhos da contracultura. Eles são oriundos de toda aquela maconhada braba pra caralho dos anos 60. É ele e o Jim Starlin, né? Exato, o estoque, caralho, com asa, sexo livre. É uma putaria, uma trepação. E você não pode deixar o seu filho em casa assistindo essa putaria, né? Como diria o Alborguete. Então era só isso. Alborguete. Vê só, ele, pelo que ele contou, ele diz assim: ele já conhecia quadrinhos, só que ele já mais velho. O gibi que meio que fez ele querer se interessar pra trabalhar profissionalmente com os quadrinhos foi Homem-Aranha número 30. Ou seja, então se ele já tava mais adulto com o número 30, ele praticamente pegou toda essa fase do começo da Marvel mesmo. E deve, na infância dele, ter sido o que tinha na Timely, ou Atlas, ou DC antes, né? O Engelhardt, mais ou menos isso que vocês falaram mesmo. Que ele teve muita importância nos anos 70, que talvez, assim, acabou depois não foi uma coisa muito valorizada. Muitas coisas que ele criou naquela época, que ele colocou demais. Algumas das histórias clássicas dos Vingadores também, foi ele que criou. Vocês até citaram por alto a saga do Império Secreto do Capitão América, que é uma das mais bem lembradas. Sem falar que o próprio clima do filme do Capitão América, que o Brubaker, assim, que é baseado nas histórias do Brubaker, mas que o Brubaker bebeu muito daquela fonte de clima de espionagem que o Engelhardt começou. E também que, por exemplo, ele pegou até mesmo o Capitão América naquela época, se não me engano, o título não estava indo tão bem assim. E ele deu uma revigorada no título. E logo em seguida já foi pros Vingadores também. Na época lá que ele foi pro Vingadores e pros Defensores. E nessa época eles dois estavam com tudo, tanto o Jim Starlin quanto o Engelhardt, porque enquanto um tava bombando com Vingadores, Defensores, a saga do Império Secreto, o outro tava fazendo só o início da saga de Thanos lá no Capitão Marvel. É, e nesse período aí eles faziam uma tática muito boa pra driblar todas esses subtextos, né, malucos deles, né, e pontos contestadores das histórias. Eles entregavam sempre em cima do prazo. Se eu te falar só uma coisa, viu, Paulo? Eles não só estavam fazendo o Capitão Marvel, porque ele desenhava o Capitão Marvel também, tá? Não é fácil também você estar roteirizando e desenhando. Então, o Jim Starlin tinha dois trabalhos pra fazer. Quando eu disse só, eu tava dizendo só no sentido do cara já tava fazendo uma das histórias mais clássicas da Marvel, sim, né? Sim. E esse esquema do entregar no prazo era bem isso, porque com a revista ali tendo o roteiro, meio que sendo bolado os diálogos todos ali no, em cima do laço, né? Como foi o caso do Engelhardt e no caso do Starlin, que vocês citaram, que ele fazia o texto e o roteiro também, pra não ter nenhuma alteração, que era uma das coisas que irritava bastante, falando a parte agora do Jim Starlin, né? Irritava bastante ele. Eles entregavam em cima do laço, quer dizer, não tinha como retornar. A revista já ia pra gráfica e deu, saca? Com não todo tinha, aquele subtexto. Não tinha revisão, não tinha censuramento. Não tinha censura, sintetizora, nada. E se bem que assim, né? Acho que eu tava dando uma olhada aqui, nem todas as revistas saíam mensalmente, né? Por exemplo, o Capitão Marvel, eu tava olhando aqui, ela é de dois meses que acabava saindo, sabe? Porque, isso, claro, né? Tinha um volume diferente, até pro público comprar mesmo, né? Não, não é como é hoje, né? Cara, se tentasse censurar na edição seguinte, o cara tava lá como palhaço vilão, né? Que nem o Jim Starlin fazia. Isso. Bem isso. Eu li essa história recentemente, adorei. Homenagem. Felga, vai lá. Então, cara, o Engelhardt, principalmente pelo que a gente viu lá naquele livro, né, da história secreta, sempre foi um cara realmente isso aí, da contracultura, né? E ele sempre foi um cara que, assim, principalmente depois que ele... Depois da ascensão, né, do Shooter, né? Ele foi um cara que viu ali o... Vamos dizer assim, ali houve meio que uma batalha entre o Estado opressor e a liberdade máxima, né? Ali a gente tinha ali mesmo dentro da Marvel tinha isso. Esse lance de não revisar Esse lance, até o livro recita que tinha uma certa camaradagem entre o pessoal, falou, você não mexe no meu, eu não mexo no seu, e assim a vida segue. É, né? Ele de deputados isso, né? Federais, né, cara? Eu voto no seu projeto se você votar no meu. Ia mesmo, era uma barganha, assim, um acordão tremendo, ó, você não mexe no meu, a gente vai... E saía aquela época de loucura, né? Isso aí acabou depois que veio o... Jim Shooter, o grande herói que salvou a Marvel, tem que lembrar disso. O Paulo é um fã do Jim Shooter, viu, Daniel? Ah, é mesmo? Então, será que ele consegue? Será que ele é tão fã do Jim Shooter que ele tem um vídeo que o John Byrne fez botando fogo naquele boneco cheio de encálida do novo universo Marvel com a cara dele? Ai, ai, meu Deus do céu, eu quero ver isso aí, me manda o link aí. Eu queria, cara, eu queria, velho. Eu queria ver. Mas mesmo com toda essa opressão, certo, o Steven Gerhardt ainda conseguiu vencer na vida durante a fase do D-Shoot. E quando voltou pra Marvel, ainda fez os Vingadores da Costa Oeste, acho que mais de 50 edições, tá? E o Surfista Prateado também, acho que foi os dois grandes méritos dele quando voltou pra Marvel, né? Nessa época negra aí. E o Englehart sempre foi um cara, o livro mostrava isso, né? O Englehart sempre foi um cara que não gostava muito de vamos dizer assim, de autoridades, né? Certo. Até pelo próprio histórico, né? Assim, a gente tá falando dele. Ele cresceu durante aquela coisa de contracultura, Flower Power. Aí depois veio a Guerra do Vietnã e ferrou tudo. Mas ele sempre foi um cara contestatório. E isso você percebe nas histórias dele. Isso é uma característica até que a gente vai falar dos defensores. Os defensores sempre eram um grupo que sempre que perguntavam pra ele, ele falava, não, peraí, a gente só se juntou aqui pra fazer, resolver um probleminha e depois cada um depois vai seguir o seu caminho. Não, pera lá. Na verdade, cara, era piada de Spawn. Porque era a Valkyria direto. Nós somos os defensores. Aí vinha o Namor pra corrigir. Não somos uma equipe. A gente só tá juntos pra resolver esse problema. Todo mês se juntava pra resolver o problema. Todo mês tava lá, né? Todo mês tava lá, porque sempre tinha algum problema. Mas assim... O Namor anunciava a saída dele toda edição. Mas havia sempre assim, mas havia uma coisa assim que era. Não, mas tá certo mesmo, porque além de não ser um time oficial, né? Porque o Doutor Estranho toda vez apagava a mente de alguém, fazia alguma coisa desse tipo pra não ter aquela coisa, digamos assim, na cara, né? Era um time, digamos assim. Se você olhar direitinho, é um time que juntava realmente os mais poderosos heróis da Terra, né? E os Vingadores era praticamente, comparado aos defensores, era nada. Aí eles pegam e colocam o Gavião Arqueiro. Fora esse, né? Tinha o Mago Supremo, tinha o criatura mais monstruosa que tinha, o Rei dos Magos. Pô, praticamente era os Illuminati da época, né? E o ser de maior força cósmica até aquele presente momento. O surfista, né? Só citando aí que a Guerra do Vietnã ferrava todo mundo, menos o Englehart, né? Que ele fazia parte daquele movimento de não se alistar no exército simplesmente, né? Isso. Era chamado de objetores de consciência, né, na época. Então, daí você já toma por base. E é engraçado vocês citarem os dois extremos aí, né? Os viajandões aí, o Alan Moore e o Steve Ditko, que eram os viajandões, mas sempre foram os viajandão solitário ali na deles, né, não dividido com ninguém. Da firma do Englehart, não. Os caras trabalhavam em gangue, meu. Eles dividiam baseados, deixa eu dar um tapinha aí, não sei o quê. Meu, ficou notória. Aquele negócio dele ficar falando de Deus, aí chegaram e puxaram as rédeas dele, falou assim, dá um tempo aí no negócio, não sei o quê. Meu, os caras foram fazer uma excursão embaixo da cachoeira, lá montaram um plano pra mandar um padre, mandar uma carta pra Marvel, falando que era legal, falar de Deus, e convenceu o cara, meu. Os caras era gênio nisso daí. Cara, eles eram o Império Secreto. Eles eram os Illuminati dentro da Marvel. Era dentro da Marvel, pelo amor de Deus. Meu, pra chegar na porta da redação, devia ser uma fumaceira do inferno. Cara, assim, no caso, o Paulo tava defendendo o Jim Shooter, eu também acho que o Jim Shooter salvou a Marvel. Mas a Marvel, ela, no momento que ele entrou na Marvel e salvou ela financeiramente, foi quando a Marvel, ela começou a dar menos liberdade criativa pros autores e tava sendo muito mais comercial, tinha muito acordo comercial de licenciamento rolando. Quem sabe o histórico dos Transformers e como os Transformers surgiram, né, a linha Starcops também na Marvel sabe disso. Mas o Englehart, ele faz parte dessa geração que eles enxergavam os quadrinhos de super-herói como o Stan Lee enxergava a abordagem dos super-heróis dentro dos colleges, das universidades. Então eles viam esse subtexto político, filosófico, e eles pegavam justamente essa fatia de leitor. Eles já não estavam mais pensando só no leitor criança, eles pensavam no leitor adolescente. E a gente precisa lembrar também de como era o mercado nesse período dos anos 70. As lojas, elas já não estavam mais contando, as editoras não contavam mais tanto com os lojistas de farmácias, supermercados, tabacarias, o que quer que seja. Eles começaram a criar o modelo de negócio do que a gente conhece hoje como comic stores, né? Uhum. Então as tiragens, elas ficaram muito restritas. E esse tipo de restrição de tiragem criava muitos super-heróis, muitos personagens que, justamente por eles não gerarem um buzz grande, eles podiam pirar na batati completamente nos textos. E aí o editorial, a linha pesada do editorial, não caía em cima. Os Defensores é um exemplo clássico disso. Porque quando tu olha, eles são, na verdade, personagens que estavam ao relento. Eles não estavam sendo usados. Vale ressaltar também que nessa época nos Estados Unidos estava também surgindo a maioria dos quadrinhos independentes, né? Uhum. De comics com... Agora sim, comics com X, né? Que eles começaram a chamar na época. É tanto que eles consideram, por exemplo, em outro livro que eu estava olhando, que é esse Quadrinhos, que eu acho que a editora que lançou é a Martins Fontes, eles até colocam que o Jim Starlin, como desenhista, era praticamente um novo modo de fazer quadrinhos, né, tipo, do traço de comics, só que dentro de uma editora mainstream, né? E não dá pra esquecer que, graças ao Engelhardt, o selo Epic Marvel dentro da Marvel Comics foi instaurado. Uhum. Esse selo foi justamente pra Marvel dar uma vazão pro lado criativo e mais autoral desses caras e tentar fazer com que eles intervissem menos nas diretrizes comerciais dos personagens. Só chamar atenção que isso é trabalhar em equipe, né? Trabalhar com o Engelhardt. Desse negócio de trabalho em equipe, ele e o Jim Starlin, eu tava assistindo lá aquele seriado do Kung Fu, aquele lá do Bill, qual era o nome do David Carradine? É. Do David Carradine, olharam assim, e se a gente fizer um herói que lute Kung Fu? Aí foram lá querendo falar com o Roy Thomas, e o Roy Thomas lá não querendo ser convencido, até que... É, o Roy Thomas não gostava do seriado de Kung Fu, é isso que eu... Detalhe. E aí ele falou, tá, aí ele pensou direitinho e falou assim, vem cá, a gente quer capturar de novo um personagem antigo, que é o direito autoral desse Fu Manchu. E aí foi a condição de que o Fu Manchu, sendo pai do Shang-Chi, poderia fazer a série. Aí eles fizeram. Só que aí parece que com o tempo perderam o direito do Fu Manchu. É porque o Fu Manchu, ele não é da Marvel. Ele era um herói pop, tipo da época do Tarzan e por aí vai. É, mas aí a Marvel queria pegar esse direito dele, entendeu? E aí eles pegaram, só que aí esqueceram de ficar renovando. É, então, deixaram de renovar o contrato. Aí eu não sei se hoje em dia ele é mais pai do Shang-Chi ou se não é. Se eu não me engano, a Deep Bark recuperou isso aí, né? O Fu Manchu é o pai dele, né? Eu sei que quando ele voltou nos anos 90, depois de um bom tempo, ele não era mais filho do Fu Manchu, era filho de outro, naquele sendo Max, pelo menos. Uhum. Eu não sei se o Brubaker depois reticonou isso pra voltar o que era, o que era antes. É, mas agora, o Mestre Kung Fu, ele é outro personagem daqueles que o Engelhardt só criou, deu um pouco das bases, assim, tipo, ele fez um filho, mas quem criou o filho praticamente, assim, cuidou dele pra se tornar quem ele é hoje, foi o Doug Mantch. Uhum. É, mas que seguiu bem a linha de contracultura também, né? Em muitas passagens ali. Se você olhar, o Engelhardt, ele não... Tirando os Defensores, os Vingadores, tanto da Costa Oeste quanto da Costa Leste, ele teve poucas passagens, né? Tipo, uhum, assim, teve alguns casos que ele passava 12 edições, ele tinha alguma briga editorial, aí corria fora. Por exemplo, ele chegou a fazer o Demolidor com voltou pra Marvel, por acho que uma história, mas por toda uma briga editorial ele caiu fora. O próprio Star-Lord, né, ele tinha fez uma origem completamente do Star-Lord que a gente tinha hoje. A ideia, segundo ele, em várias entrevistas, era que pra cada... quantos planetas a gente tem? 10 agora? Tinha um momento? Quanto é que é? Me esqueci. Mas era uma aventura em cada planeta da nossa nosso sistema solar, e tipo uma aventura de amor em Vênus, uma aventura de guerra em Marte. E era tipo, era fazer uma coisa bem... sabe, epopeica, né? Bem diferente de que seriam super-heróis mesmo. E aí, por não aceitar a ideia, ele diga assim, então largo a mão, outro assume. Que aí, no caso, foi o Chris Claremont que praticamente criou as bases do... Que na minha cronologia pessoal é o que vale. É o que vale. Na minha cronologia pessoal, a primeira vez que o Star-Lord apareceu foi com Giffen. É, mas enfim, o de hoje é, né? Mas enfim, vários momentos você vê que se ele não fosse do jeito que ele queria, né? Ele caía fora. Acho que na DC também, o Daniel deve saber mais, Daniel e o Marcos, né? O Batman também não tem, apesar de ser muito marcante, ele não fez muitas edições do Batman. Ah, mas foi a fase com o Marshall Rogers, né? Exato, e é uma fase que ele tava querendo largar os quadrinhos de vez e foi convencido porque ele escreveu o Batman. Condição dele pra descer, ele escolheu o Batman, porque queriam ele na Liga da Justiça, né? Uhum. Pra ele fazer o que ele fez nos Vingadores fazendo na Liga. Só que aí ele falou, tá, mas me dá o Batman também. E aí foi, né? Só o Batman, né? É. Mas ele, no Lanterna também, acho que ele fez umas 12. Lanterna e Tropa dos Lanternas, né? Ele ficou mais tempo. E aí ele. Se seguia o que ele queria de plano, ele ficava. Também, se fosse fugir do ideal dele, ele caía fora. Aí, ó, outra coisa também que vale lembrar, já que a gente citou aqui Lanternas Verdes, né? Foi ele que botou o Hal Jordan comendo a nifetinha lá. Foi! Ele botou a personalidade do Guy Gardner, né? Pois é. Tem coisas, cara. Assim, muita coisa que você. Talvez ele não tenha criado os personagens, mas ele talvez tenha estabelecido um caráter dos personagens que você conhece até hoje, né? Foi ele que fez o Kilowog, filho da puta. Isso, Kilowog. É, Kilowog, um dos melhores lanternas, cara. É. N coisas, viu? N coisas você vai descobrir aí. Bom, enfim, vamos agora então pro próximo bloco falar então dos defensores por si, né? Puny humans. Apesar dele criar as bases dos defensores, pelo menos as 11 primeiras histórias, né, mais o crossover que a gente discutiu aqui, não foi ele que criou a equipe, tá? Primeira vez que a equipe surgiu, não tinha o nome de defensores, mas o grupo que se juntou foi numa história do Namor, né? Acho que era na edição 35, em que o Roy Thomas e o Sal Buscema juntou o Namor, o Hulk e o Surfista Prateado pra deter uma máquina alienígena que mudaria o clima, assim, de maneiras absurdas, né? Aí... Um recadinho pro meu amigo Rodney Buscema. Sal Buscema é um dos melhores desenhistas do Hulk, entendeu, Rodney? Porque pra ele é quem? Não, ele não gosta do Sal Buscema, cara. Os caras acham que o Sal Buscema tem que ser o cara que desenhou o Aranha, o Arnaldo Sienkiewicz a vida inteira. Ah, o cara não, aquele Homem-Aranha não vale. Não vale, a minha cronologia pessoal não existe. A minha cronologia pessoal. E aí o seguinte, quando foi usar o nome de Defensores, de novo, aí eles colocaram na Marvel Feature número 1, em 71, que aí sim juntou os Defensores, que a gente pode dizer os fundadores mesmo, né? Seria, agora sim, o Doutor Estranho, o Hulk, o Surfista e o Namor. Pra deter aí sim era muito viajado, é uma máquina alienígena. Que te contava o tempo e que ela queria chamar o grande mestre dele, que, enfim, era a máquina de quem? Como é o nome do cara? Iandrote, é um nome difícil pra caceta de... Ah, só tem Peyote. Nome legal, sério. Chá de Peyote, olha aí, olha Iandro... aí. Tem olha tudo entre linhas. Olha sim, o subtexto. Enfim, isso aí foi criado, na verdade, as histórias foram do Roy Thomas, mas o nome Defensores pesou na hora, o pessoal gostou, assim, acho que do timing entre os personagens, apesar de nenhum deles se gostar entre si, né? E cada um reclamava, o Hulk parecia o do Contra, né? Ô, cara, os Defensores eram Guardiões da Galáxia antes de existir o Guardiões da Galáxia. Exatamente. O Namor tava ali só pra atender as condições dele, né? Depois que servisse a ele, os interesses dele ia partir embora. O Hulk ficava puto, né? Todo mundo quer dar ordem pro Hulk. O Hulk vai obedecer só porque gosta de fulaninho. Porque senão não obedecia. O Hulk não gostava do Doutor Estranho. Porque ele falava direto que o Surfista era amigo dele, que ele se preocupava com a Valquíria, que o Cavaleiro Negro era amigo dele, ele gostava do Namor, mas a raiva dele é do Doutor Estranho. Pro Namor, os Defensores foi a pior coisa da vida dele, sem dúvida, porque ele era o cara que ficava o tempo todo, não somos um grupo, estamos assim, se reunindo só pra, né, defender aqui, vambora. É. E pra acabar de cagar, o que ele fez? No final de uma edição, ele pegou e falou assim, esse grupo não serve aqui, que se a gente não serve nem pra ser defensores da Terra, não sei, defensores da humanidade, não sei o quê, aí o nome pegou. Ou seja, o cara que era o mais contra o grupo foi que batizou o grupo. Ah, velho, mas eu estaria de mau humor também se de vez em quando eu não pudesse voar, eu tivesse que andar no lombo de um cavalo usando aquela sunga, cara. Cara, não voa. Que assim, em uma das aventuras iniciais dos Defensores, o Doutor Estranho, pra fazer o Hulk chegar em tal lugar, ele bota a capa dele. Ah, eu vi. E ele monta no Hulk feito um cavalo. E o Hulk sai voando. Cara, é só que ele não gosta do Hulk. Alguém, pelo amor de Deus, acha isso e transforma num GIF animado. Não é à toa que o Hulk não gosta do Doutor Estranho. O cara pegou. Eu acho que tem os seus motivos, né? Cara, não, mas o Namor também, ele é meio do contra. Porque ele disse que não gosta de ninguém, que não são equipe. Aí o Surfista Valquíria, ei, vamos dar um passeio de 2 dias ao redor do mundo pra conhecer pessoas. É o Namor, vou também, galera. O Namor, pô, velho, o Namor é chegar numa loira, tu sabe? Sim. Cara, mas não era não. Porque ela chegou pro Namor, ei, eu quero ser sua amiga. Aí ele, eu não preciso de seres humanos amigos, tchau. Eu só transo com peixe, né? Diga a Moira, a Rina lá da tropa. A Rina, O segundo, o Killing, o, como é o nome daquele? Gideon. O Gillen, ele é camarão também, né? Camarão gigante. Bom, mas o desenhista que assinou essa primeira aparição deles como defensores foi o Ross Andrew. Mas, como falou o Daniel HDR, o grande nome que foi das primeiras aventuras no título dos defensores, né? Junto com o Steven Gerhardt, foi realmente o Sal Buscema, né? Ele fez a primeira capa, ele fez as primeiras histórias. O primeiro vilão deles, os primeiros três histórias, é que formam o que seria o primeiro arco. O primeiro vilão foi um tal de sem nome. Ou inominável, eu não sei como é. Enfim, depende do que a Block queria na época. O inominável, nas entrelinhas, nós não soubemos traduzir o nome. Ah. Não, pior que o nome era o quê? É Nameless One, né? Uma coisa assim, né? Marcos, também o Daniel HDR, né? Você é do seu tempo já, essas revistinhas, né, Daniel? Eu peguei pelo Abril retroativamente. Eu também, né, ô porra do caralho. É, não, ele fica... Sabe, tem uns engraçadinhos, Daniel, que falam assim, não, que fulano leu da Ebal, que não sei o que é Ebal. Não, mas eu tô falando da Block, cara. Não, não. A gente não é tão velho assim, cara. É. A gente pegou isso em sebo, cara. Sim. Usado, cara. Não era na banca ali. Pô, eu comprava isso na feira. Vocês querem falar como é que era o formatinho da época ou não? Os primeiros revistas. Foi a primeira e única mensal dos defensores aqui no Brasil. Também. Bom, era a edição feita pra daltônico, né? Curso, trocada. Se você não é daltônico, você tinha que usar um óculos especial. Não, mas era cara, é muito legal de ver hoje. Não, e com concessão de cartas do Capitão Asa ainda. Ah, sim, com cartas do Capitão Asa. Uns nomes muito legal, tipo Bruxinha, né? Bruxinha era encanto. Ou, dependendo se o cara não prestou atenção, virava Feiticeira Escarlate. Cara, anos... Ela era outra Marvel. Não, ela foi cara da Marvel. Não, é que a Feiticeira Escarlate tinha um superpoder de mudar de nome, cara. Na verdade, todo mundo tinha esse superpoder lá. Mas ela mudava o nome, dos outros. Era Bruxinha. Aí alguém lembrou que o nome era Wanda. Aí depois virou Garota Marvel. Cara. Ia ser Mulher Maravilha. Até Paulo, assim, o arco. Paulo, isso é visionário, cara. Ela controla o poder dela é alterar a relatividade das coisas, né? É. Então a relatividade até do roteiro, cara. Ela e até do nome. Ela mudou a percepção do cara na época. Exato, né? Quem é que era editor disso? Aqui. Ah, não colocaram, não. É, não assinaram, não. Eles transformaram o Dormammu em uma cabeça de fósforo que andava de cueca. É. Esse cara não ia assinar o nome dele, cara. Tá todo mundo de sunga, o Namor tá de sunga, o Dormammu tá de sunga. O Hulk não. Tá só com uma calça. Foda-se, cara. Todo mundo tava indo pra praia, né? Cara, fora a maravilhosa apresentação da Block na capa, apresentando o grupo, que era uma pá de herói. Uma pá de herói. Então, é isso que eu ia falar. Ela vai ser assim, uma pá de herói. 68 páginas só pra você. O Namor, que era Atlante, ele dizia que você é uma Atlanta. O Nick Fury era do Nick Fúria. Atlanta. É. Aí tinha fora de galera. Era o Marvel, Steve gente, mas... Estranho. Steve Estranho. A gente não pode esquecer que isso aí era na época da ditadura militar. Quadrinhos também não eram encarados com uma proposta tão séria. E os caras tinham um nacionalismo exacerbado. Achavam que tinham que passar a língua portuguesa, inclusive para personagens de origem estrangeira. É todo um contexto. Porra, o mascote da editora era o Capitão Asa, velho. O cara tinha um programa de TV. O cara usava um capacete de piloto com um A na cabeça, que nem do Capitão América, velho. Eu até não me surpreendo que os caras não traduziram Capitão América de Capitão Asa, velho. Olha, então, olha. Olha. Aí esse inominável aí, ele tava meio que armando pros defensores, né? Primeira coisa é que o Hulk é aquelas coisas assim, os encontros do nada, né? O Hulk topa com o Namor caindo do céu, pô. Uma cidade não, pequena, Nova literalmente, York. Literalmente, né? Literalmente, ele cai do céu. E ele não consegue tocar no Namor, porque o Namor tem um escudo que um escudo invisível que proibia ele tocar ele. E aí ele vai pedir ajuda a quem? Ao Doutor Estranho, que aí ele é atacado por um outro mago, que era o Necrodemus? Necrodamus. Necrodamus. Olha os nomes da hora. É, ele queria sacrificar o Namor, cara, porque, não sei porquê, mas ia dar poderes pra ele. Só que antes de sacrificar o Namor, ele já tava virando fortão pra dar uns quebra no Hulk. Que o Hulk não tava tão forte assim nessa época, vale ressaltar, né? Enfim, a outra edição, já o Namor desperta e diz que quem fez aquilo com ele foi o Surfista Prateado. E ele dá um cacete pro Surfista Prateado. Surfista sofre muito nessa época com os defensores. É, o Surfista Prateado também, coitado, tava sendo enganado, porque ele achava que tava protegendo um mundo de pé grande no meio do nada. que os pé grande eram os magos disfarçados. Essa equipe só cara, tem enganação, né? Porque um engana o outro e de repente começa a se bater. O crossover dos Vingadores foi isso, né? Ah, um falou uma coisa, aí beleza, vamos lá. Aí o outro não vai beijar bem. Virou tipo um baita do. Como é que fala? Do mal entendido virava uma briga, obviamente. Não, mas peraí. Mal entendido. Mas, tipo, simplesmente o Loki aparece e diz, gente, os defensores são malvados, matem eles. E aí vamos lá, né? E aí, os Vingadores, beleza. Peraí. O Deus da mentira. O Deus da mentira. Mas olha só, eu ia perguntar uma coisa. Pé grandes, você falou, os Yetis, no caso, né? Não, sei lá. É, tipo, tá Himalaia, gente, sei lá. Ele mas tá fazendo... é numa região com neve, né? É. Sim. E os caras mandam o surfista prateado, né? Isso. É uma das páginas mais fáceis do mundo pra desenhar e colorir. Caralho, velho. Mas os macacos, eles estavam colocando marrom. Não era branco. Depende, a versão da Block? Eu não vi agora. Eu não vi. Sabemos da Block. Mas enfim. No final das contas, eles descobrem que os caras estavam enganando eles. Aí já era um outro mago que servia o Inominável. Era um nome também difícil pra casa de chapéu. Era Kalizuma. Enfim, somente na terceira edição é que eles encaram esse Inominável, né? Que aí a ideia é que depois que eles salvam o Surfista Prateado, eles dizem, olha, Surfista, se você ajudar a gente a dar umas porradas no Inominável... Né? Não, na verdade ele queria ajudar o Surfista a fugir da barreira que o Galactus tinha proibido isso. Ele de passar. E aí o lance, o Doutor Estranho pensou o seguinte, não, pera aí, até que a ideia era boa, hein? O lance é o seguinte, não, essa barreira só existe nessa dimensão, né? Então o lance era fazer, tipo, cruzar dimensões, ou seja, foi aí começou toda essa jota que logo nós vamos ver por aí, né, de colisão de mundos, tal, lá, né? Eu ia falar com o Dr. Estranho, vamos ver mais pra frente, que o Dr. Estranho foi safado, cara. Enganou, coitado surfista de novo. Olha o bigode daquele filho da puta. Olha o bigode daquele filho da puta. Não, mas pera aí, ele não foi safado. Ele simplesmente tirou essa ideia do nada. Ele olhou pro surfista, e aí, barreira do Galactus, bora? E aí, quando eles vão cruzar essa barreira em uma outra dimensão, eles descobrem que, na verdade, eles iam topar... Aí sim, por uma manipulação do tal do sem nome, ou Inominável, enfim. E aí, é topar de cara com ele. O lance é que o bicho já tinha meio que raptado uma moça, que era a Bárbara Norris. Que era uma mulher que já tinha participado de umas aventuras anteriores, e aí... De uma maneira estranha, ele, digamos assim, se associou com ela. Dava a entender que era uma associação, tipo um casamento. Mas na verdade, o Inominável já era um bicho estranho. Que era tipo um gárgula, que tinha um outro gárgula em cima dele. E aí a Bárbara ficou em cima dele também. Ficou três cabeças. Tipo, no ar, assim, na coisa mais maconhada que eu já vi na minha vida, assim. E aí eles confrontam, tipo assim, juntando os poderes de porrada do estranho, do Hulk, do surfista, enfim. Eles deram um cacete no Inominável e conseguiram libertar a Bárbara e voltaram pra nossa realidade, né? O surfista ficou danado da vida, porque foi enganado pro estranho. Diz, não quero mais brigar com vocês, vou embora. Mas pelo menos fechou esse arco. E eles conseguiram resolver o problema deles com o Inominável, né? O Hulk salvou todo mundo na hora lá. Aí chegou o momento que o Namor fez uma parte, depois o surfista fez outra. Aí o Doutor Estranho agradeceu, o surfista agradeceu o Namor. Não é à toa que o Hulk tem raiva do cara. Ele rabou o Hulk, cara. É o Hulk que reclama, né? Que ele não agradeceu a ele, não foi um negócio... É, cara. Pô, ninguém me agradece, pô. Pois é, cara. Os outros, pelo menos o surfista chega... Hulk, eu te considero um amigo. Aí o que ele precisava fazer era isso. E o Hulk ajudou o cara. O estranho tratava o Hulk como se fosse um gorilão, né? Tipo, era só uma montaria, isso sim. O Hulk não pode esperar nada mais de um cara que escraviza um chinês há décadas. Né? Cara, é sério, cara. Eu acho que a vida do Doutor Estranho com o Hulk teria sido muito mais simples. Ele simplesmente aprendesse a dizer, por favor e obrigado. Só. Era só o que o Hulk queria, cara. Eu acho que era isso mesmo. Mas o interessante que eu acho, pelo menos na narrativa do Englehart nessas histórias, é o seguinte. Apesar dessas três edições serem seguidas, serem sequenciais do mesmo vilão, entre uma edição e outra ele não continua imediatamente de onde parou. Então, por exemplo, o surfista tinha acabado de acordar no final da primeira edição. Aí aqui ele já tem uma conversa com... já tinha conversado alguma coisa com o resto do grupo, ele já tava fazendo outra coisa. Então passava uma linha de tempo e a história não era imediatamente continuada. Então acho que é uma coisa que o Englehart vazia. mais pra frente a gente vai ver, né? Quando ele encontra a primeira vez a Valkyria, a mesma coisa. De uma edição pra outra já dá um lance como se a Valkyria tivesse alguma interação com o grupo. Então, é uma coisa diferente que o Englehart tinha na época, em comparação com os outros autores, né? Que quando vazia histórias continuadas, às vezes vazia até uma recapitulação da história, né? Na história anterior, o Englehart não vazia isso. Que ano a gente tá falando? Em 1970 e... 71, por aí. Tá, vocês devem notar que o Surfista saiu da formação da equipe, uhum. Justamente com a saída do Kirby da Marvel, quando ele foi pra DC, o uso do Surfista Prateado tava acontecendo nos Defenders, né? Isso. E aí eles deram uma parada justamente pra não ficar expondo o personagem mais e haver uma contestação de direitos autorais, né? Na edição 4, certo, a gente tem essa Bárbara que aparece aí, ela não fica só perdida aí, né? Quando ela volta, depois de ela ter cruzado misticamente com essa besta fera sem nome, né? Ela voltou doida, coitada. Tava... Na hora do resgate, a coisa não foi bem feita, ou o Doutor Estranho... Aliás, o Doutor Estranho tava fazendo muita bobagem. Como sempre, né? É malandro, tô falando. O cara é o mestre das artes místicas, não sei o que. Pô, o cara faz bobagem atrás de bobagem, cara. É bigodinho de merda, meu. Não, ele vai lá e arranca a mulher do negócio. Não é arrancar, meu filho. Carinho, né? É. Aí a mina pira, né? Não, e na edição 4, quando eles voltaram da outra dimensão, eles não voltaram imediatamente pra nossa realidade, eles voltaram tipo pra um outro mundo, tipo, outra época temporal, era a Terra de outra época. O Surfista se mandou, não sei nem o que aconteceu com o Surfista depois disso aí, mas o Banner também ficou, o Hulk ficou puto, saiu correndo, e aí cada um foi pro seu lado. E aí é que depois descobre que o Hulk virou o Banner, foi capturado. Descobre que naquela mesma época tava preso o... Não sei como foi parar ali, mas enfim, tava em Canto, vulgo Bruxinha, segunda voz. É, Bruxinha. Com o Cavaleiro Negro, que tinha se apaixonado por ela. Ela tava... Na verdade ela jogou uma magia pra enfeitiçar o cara, né? É, magia, né? Aham. Uhum. Magia. E aí enfeitiçou assim a mente do Cavaleiro, que ela vai sendo servo fiel dela e tal. Mal sabia ele que ela tava ali pra salvar o executor, né? Que era o outro cara dela, né? É o corno. Que, né, segundo a Block, era o Carrasco. Não era o executor. Tá bom, né? Melhor que Bruxinha, né? É, melhor. Isso é melhor. Enfim, foi aí que nessa história que a Encanto praticamente, pra conseguir mais um aliado pra lutar, pra salvar o Carrasco ali, né? Ela... aproveitou a mente quebrada da Bárbara e aliou ela com a Brunilda, que é a Valkyria, né? Ela meio que dividiu o corpo da mulher com a mente da Valkyria e criou um outro peão pra ela, pra lutar contra a grande vilã dessa história, que era, aí mais uma bruxa na história, nome esquisito de novo também, Casiolena. Cara, o Everhart tava muito... Você acha que ele juntava um monte de letra, assim, pra fazer o nome? Acho que não, cara. Se a gente fizer uma pesquisa, deve ter algum fundamento aí. Por sinal, essa história que aparece a Valkyria pela primeira vez, a capa é do Jim Starlin. Mas a gente tem que saber o seguinte, que a Valkyria, apesar de ter surgido nos Defensores nessa época, pelo Englehart, a história dela é um pouquinho diferente. É, já começa um pouco antes também, pela mão do Roy Thomas, né? Pode dizer assim, que a Valkyria que assumiu o corpo da Bárbara. A Bárbara sumiu, virou Valkyria. E essa Valkyria aí tem uma coisa interessante, sei lá se foi, tem um toque da Encanto aí, que ela é meio safadinha ali, ela é meio... Pra caralho, velho. Ela dá em cima de todo mundo. Tipo assim, o cara vai desafiar ela, ela dá uma de que homem nenhum, não sei o que, me desafia, não sei o que, mas ela fica olhando de ladinho assim, mas até que ele é bonitinho, não sei o que. E ela fica o tempo todo mandando direto pra todo mundo, Deus do mundo. Né? Agora, uma coisa assim, o contraponto ao grupo é que ela, apesar de nenhum deles jamais querer, não somos defensores, principalmente no amor, né, ainda, ela é aquela chatinha que ficava o tempo todo assim, não. Nós vamos formar os defensores, nós somos os defensores, não sei o quê. Nós estamos no grupo, porque ela ficou meio perdida. Ela foi uma personagem que surgiu ali, ela não tem mundo, praticamente não lembra do passado. A mãe dela abandonou ela. A mãe dela abandonou ela, ficou deixar ela pra trás da mudança, então ela tinha que se encostar em alguma coisa. Como ela estava em volta ali de um monte de macho também, né? Então foi assim, é esse grupo que eu vou ficar. E ela o tempo todo ficava assim, não, vamos nos juntar, nós somos os defensores. E ficou aquele ponto dela tentar convencer todo mundo. Tanto que tem uma história, se não me engano, a edição 6 ou 7, que é quase um interlúdio ali, que é uma aventura com ela, o Hulk e o Namor, ela tentando convencer os dois, né? A se unir ao grupo. não, nós somos um grupo, vamos trabalhar junto, não sei o que, né? E até enfrenta a ameaça que eles enfrentaram lá no comecinho, na Marta Factory, que era o Omegadromo lá, aquele contador que explodiu o mundo. E ficou nessa, ficou a Valkyria ficou sendo meio que o fio condutor, assim, a cola pra juntar o grupo, né? Ela, depois que surgiu, acho que talvez foi o membro que ficou até o fim dos defensores. É, pra você ver como ela gostou do negócio. Desculpa. Dessa edição que ficou até 1980 e pouco, né? Sim, que foi 50 edições. Depois veio com a Fede Glehart, aí veio o Len Wei, enfim, veio um monte de gente e ela se manteve. Até que realmente ela morreu, né? Assim, morreu essa Valkyria, que era a Valkyria barra Bárbara. Uhum. O que a gente tem que saber é o seguinte, é até curioso, né? A primeira versão que ela surgiu pelo Roy Thomas, ela era tipo um símbolo do feminismo, né? Que ela vou derrotar. Até aquela capa clássica, né? Vou derrotar esses porcos chauvinistas. Ela tá dando porrada e tudo quanto é Vingador. Tá tudo no chão e ela se erguendo assim, poderosa, né? Acho que foi em Vingadores 83. Enfim, uns Vingadores aí. Eu acho que é 83, se eu não me engano. E aí, essa era a Brunilda mesmo. Aí depois teve uma outra que a Encanto, parece que a Encanto é que conjurava ela, né? Aí juntou ela com outra mulher, que era uma mulher chamada Samantha, que aí foi numa história, acho que do Hulk. E aí sim tem essa Valkyria, que foi a Valkyria mais boazinha, vamos dizer, que não foi... Caralho, é tudo nome de traveco, né? Valkyria, Samantha, a Blue Rain, Marjorie. Numa esquina perto de você. Exato. E essa é a Valkyria mais boazinha. Tanto que o Gavião Arqueiro, quando encontra ela a primeira vez, aí fala assim: ah, seu porco, sei lá, chama de alguma coisa assim. Aí ela falou: ué, eu pensei que você ia me chamar de porco chauvinista. E ela não entende, acho que na hora, porque ela não é a mesma Valkyria que atacou eles da primeira vez, né? Era uma outra. A outra xingava ele direto, assim. É, toda de machista, não sei o que, blá. E ela é bem diferente da primeira versão que apareceu, né? Enfim, aí hoje em dia ela voltou, você vê que hoje o nome dela tá mais atrelado aos defensoras, né? Do que, por exemplo, até o próprio Hulk, Namor e Doutor Estranho, né? As últimas edições tá sempre ligada mais com ela. Aí o Marcos, você falou aí desse computador aí, né? Ele aparece de novo, Marcos. É, aparece depois. E na quinta edição. É, na verdade, desde a primeira ficou lá como... uma história secundária, né? Aparecendo que tinha um contador, tava... Que era a história que o Roy Thomas criou pra juntar o grupo, né? Aí na quinta edição ele volta. Só que ele volta como uma máquina humana. Quem despertou, né, a parada foi o Dr. Estranho, quando fez uma bobagem lá. Não, de né? Eu vou falar, cara. Cara. Tem uma coisa que eu esqueci de falar da bruxinha, importante pro sinal. A bruxinha não só deu um pé na filha nova dela, na Valkyria. Ela, quando encontrou finalmente o carrasco barra executor, ela falou: meu amado. Aí o cavaleiro dele falou assim: ué, mas você era minha amada? Ela falou assim: ah, velho, você é um pé no saco. Vou te dar um fora. Aí transforma ele em pedra. É, pedra. Caralho. E transforma ele em pedra, velho. Ele, que filha da puta, usou o cara como um peão, depois deu um cano assim, elegante, sabe? Se eu vou transformar em uma estátua pra preservar meu amor eternamente. Puf! Ah, até a bipolar do caralho. Não, o pior é que a própria Valkyria, ela fica, por ela ter uma parte da cabeça da Encanto, ela fica achando que tá afim da estátua de pedra. Tenta beijar ele pra ver se ele volta. Tipo a princesa, né? Vou beijar. Então, peraí, deixa eu ver se eu entender. Quer dizer que a Valkyria estava afim da estátua do namorado da mãe. Isso. Entendi. E quando o pobre do Cavaleiro Negro volta, aí ela fala assim: rapaz, sabe uma coisa? Eu tava achando que tava apaixonado por ele, mas tô não. Era só impressão minha. Falava. Isso mais pra frente, né? É, aliás, depois virou o plot principal, né? Depois que eles deram um jeito no Omegatron, né? Uhum. No Megatron aí, disfarçado. No Megatron. Olha, o Megatron. Eles deram um jeito lá, porque foi uma bobagem do Estranho, pra variar. Uhum. Ele ficou meio que virou o principal mote da equipe. A única coisa que segurava a equipe junto era, não, também quer resolver a situação do Cavaleiro Negro, né? Várias edições ele tentando, né? Vai. Bom, enfim, antes do Dawn famigerado crossover que houve entre os Vingadores, aí teve umas aventurinhas menores, né? Que juntou mais ou menos da edição 6 até metade da 8. Que aí, basicamente, uma delas é um confronto dos defensores caísse com outro mago que queria superar o Doutor Estranho, tal de Cyrus, né? Isso. Que ele descobriu que os poderes dele ficavam mais fortes quando ele dormia, né? Então ele sonhava, aí ficava poderosão. Aí o Doutor Estranho descobriu isso, assim, eu vou acordar ele. Aí acordou, resolveu. Não, não foi o Doutor Estranho, foi o Namor. É, o Namor, desculpa. Vai, o Doutor fala, Estranho tava apanhando, fez um condenado. Aí o Namor, pera aí, o tempo não tá passando direito porque eu ainda não tô com sede. Isso. Aí ele tá dormindo. Aí enganou o cara. O silogismo do Namor é incrível, né? E outra coisa também que eu tinha comentado antes, né, que a saída do surfista foi por causa dessa dúvida jurídica aí, né, de retornar os direitos do personagem pro Jack Kirby quando ele tava pra sair da Marvel. Como ficou tudo resolvido, o personagem voltou pra revista também. É, o azar dele. E aí, a última historinha, depois dessa do Sirius, né, aí é de duas partes até, é um confronto, mais um confronto, né, do Namor com a Atuma, e só que dessa vez, ele teve a ajuda dos amigos dele, os defensores, né? Que era uma coisa que ele sempre se negava, né? Não, isso é uma coisa que eu tenho que lutar, é coisa minha, bababá. E aí, dessa vez, ele teve a equipe em conjunto pra... Uma capa horrível, horrível, que quebra todas aquelas regras do tipo, não deixe personagem de costa na capa. Nossa, tem três personagens de costa na capa. Que porra de design do caralho é esse, porra? A única coisa que vale ressaltar dessa edição, apesar desse confronto, é que entra temporariamente o Gavião Arqueiro no grupo. É. Mas entra assim, porque na cabeça ele dele... Ele queria comer a Val. Não, vamos chegar ainda nisso, porque ele tava achando que tava sendo pior, o cara mais merda do mundo. Por quê? Nos Vingadores ele tinha sido chutado. É. Levou um fora da bruxinha, da Feiticeira Escarlate. Já, até o espadachim tinha um lugar na equipe agora e ele tava escanteado. Aí disse, vou me embora. Aí ele tentou se associar com a antiga colega dele, que era a Viúva Negra. Isso. Só que a Viúva Negra já tava com um par romântico, que era o Demolidor. Ele falou, velho, eu tô sobrando mesmo. Com direito a tapa na bunda, inclusive, numa das histórias, né, cara? Quem foi ouvir o ArgCast lá sobre Demolidor vai saber que é isso aí que tem que ter no seriado do Netflix. Viúva Negra levantar para... Olha a polêmica, Daniel. Polêmica. Série adulta, velho. E aí, quando ele chega nos defensores, primeiro que ele não sabia que existia defensores, né? Pra aquilo não é uma maluquice na cabeça dele, nunca tinha ouvido falar. Aí ele vê aquela Valkyrie, ele já acha que ela é vilã. Mas como viu que ela não tava tão feminista, hardcore assim, aí ele começou a puxar a bola pra asa dela, né? Só que ela falou, não, eu tô apaixonada por uma estátua. Aí ele... Não, cara. Aqui é pariu, né? Não, pariu. Não, foi pior ainda, porque ele tava lá, depois que ele falou lá que apanhou do cego, ele olhou assim, não, eu tenho que fazer meu nome, tenho que ser famoso. Já sei, vou atrás do Hulk, que o Hulk está indo na casa do Doutor Estranho, vou detonar o Hulk. Aí fica tirando flash do Hulk no meio da rua por nada. Aí a Valkyria e o Namor estavam vendo o negócio, e a Valkyria, o Hulk é da nossa equipe, nós temos que ajudar, nós somos defensores. Aí o Namor tentando explicar pela milésima vez que não existe defensores. Aí tipo, começa a porradaria. Aí o Gavião fica lá, aí ele vê, tipo, tem o homem mais forte do mundo, o Hulk. Você tem um Barco Supremo, que é o Doutor Estranho. Você tem um Surfista Prateado. Você tem a Valkyria, que também é ultra foda, e ainda tem um cavalo alado e uma espada mágica. Você tem o Namor, que é o Rei dos Mares. Aí ele, vou ficar nessa equipe. Sabe de uma coisa? Eu acho que aqui é os mais poderosos heróis da Terra. Eu devia estar no lugar errado. Eu só queria citar um personagem importantíssimo, que é o mascote do Sirius Black. Que é um ratinho, é um rato chamado... É um rato chamado Nabucodonosor. Puta merda, que criativo. Cara, era melhor do que o vilão. Não, vê que o nome do rato, pelo menos, faz mais sentido que dos outros vilões todinhos nessa primeira fase. Sem dúvida. Mas também temos que dar o crédito, porque também tinha que ser muito criativo, porque praticamente cada arco, ele tinha que dar um desculpa esfarrapada pra equipe se juntar de novo, cara. Mas era muito esfarrapado. Era muito mais fácil o Namor não se despedir toda vez no final, né? Tchau. Vai logo, né, também. O Namor, cara, o Namor ainda é fácil, porque o Namor é influenciável. Porque ele só dizia que não queria se juntar, mas tava dentro sempre. O negócio era o Hulk. O Hulk? Eu odeio o Doutor Estranho, mas vou lá na casa dele todo mês. Por sinal, o Daniel tava falando aí sobre Vasco do Surfista Prateado, mas vale ressaltar que mais ou menos nessa época, o Namor tava tendo uma revista própria também. Sim. Não, inclusive, a Namorita apareceu numa das edições. John Buscema desenhava. E a Namorita apareceu, né? Como prima na época, né? Não era, ninguém sabia que era a clone da Namor, enfim. Não, e agora só pra vocês notarem a hipocrisia do Namor. Ele tem o oceano inteiro pra ir embora. Por que ele tá sempre em terra firme pra ser encontrado? É loira, velho. Detalhe. Toda hora tem que ficar dando uma aguinha pro cara, porque senão o cara... Ah, meu Deus, estou ferrado. É, não. E depois falam do Aquaman, né? Depois fala do Aquaman. Exatamente. Cara, mas o namoro dessa época tava muito Aquaman, cara. Nossa, Deus. Dessa época tem que dizer, viu? Só faltava montar em cima de um... Como é que é? Cavalo do Pato. Montaria por montaria, o Doutor Estranho montava em cima do Hulk, né? Não, cara, não, essas edições aí da Block, cara, assim, tipo, você não sabia se o Gavião Arqueiro tava de calça ou tava usando saiote, cara. Não, originalmente não tava de... Não tava, né? Então era melhor não pensar, era melhor ficar na dúvida. Block visionário, hein? A Block foi visionária, porque o Barry Windsor Smith criou aquele uniformezinho do Gavião Arqueiro logo depois dessa fase que, olha, cara, saiote por saiote... Os erros da Block ainda eram mais perdoáveis, vamos dizer. Mais perdoáveis. Com aquele uniforme eu vou te contar, hein? Cara, aquilo é muito constrangedor, velho. Ele era constrangedor mesmo. O cara virou viado mesmo, né? Porque depois que descobriu que a outra tá apaixonada por uma pedra, pra usar por aquilo, aquela roupa, tá bem. Cara, o cara realmente foi uma fase assim, né, do Gavião Arqueiro que. I am master of the mystic arts. I know many things. Chegamos agora então na fase do tal crossover, talvez o primeiro realmente crossover da Marvel, né, entre revistas, né? Na verdade, a gente conhecia algumas histórias que continuavam em outros títulos, isso o Stan Lee já tava fazendo, tipo uma história do Demolidor, onde o quebra-pau final do Demolidor com o Doutor Estranho acontecia na Quarto dos Fantásticos, por exemplo, mas do jeito que foi feito aqui pelo Steven Gerhardt, de ir pra uma revista, voltava pra outra, e por aí vai, que a gente vê muitas vezes acontecendo hoje na própria X-Men, né? O Homem-Aranha já teve muito caso desse tipo. Enfim, N revistas, né? Eu, da minha lembrança, é a primeira vez que ocorre. E aí, por sorte, o Englehart já estava assumindo o título dos Vingadores. Quem desenhava na época era o Bobby Brown. E, aproveitando, claro, com a arte do Saul Buscema, ele resolveu fazer esse confronto. Se você olhar direitinho, essa história aqui, praticamente, digamos assim, é o torneio de campeões que foi pra valer. Isso. Porque foi um torneio de campeões que tinha um motivo pra ser, não apenas os jogos, né? Ele foi enganado. Praticamente as duas equipes foram enganadas pelos maiores vilões de cada uma delas, né? De um lado, enganado pelo Dormammu, que era o maior vilão do Doutor Estranho, e o Loki, cego, que tinha acabado de sair de um confronto com o Thor, que jogou ele montanha abaixo, e aí o Dormammu aproveitou antes dele cair, né? Pra se juntar com os poderes dele, que o poder dele de enganar pessoas era muito, convincente. E aí ele queria enganar os defensores, porque ele queria uma peça muito rara, um objeto assim, místico, que faria com que os poderes deles, das trevas, influenciassem a dimensão da Terra, né? Esse objeto é o Olho Maligno, que era, inclusive, né, ele foi... A última vez que eu vi ele foi naquela Vingadores versus Liga da Justiça, que um dos objetos místicos que eles tinham que capturar era esse, né? Era uma das peças. Sim. Isso. Aquele projeto homenageia toda a mitologia das duas equipes, isso, né? Se botar esse objeto é uma consequência natural, né? O que é que ele faz? O Doutor Estranho tinha descoberto como curar o Cavaleiro Negro para desvirar de estátua. Só que ele não queria saber onde ele estava. Aí ele foi lá mandar uma mensagem mental, né? Tipo, fez a ligação, né? Enquanto tava dando a chamada, o Dormammu junto com o Loki fez uma linha cruzada e, usando o poder de mentira do Loki, falseou a resposta, né? E grava que a resposta do Cavaleiro Negro era resposta nenhuma. É tipo, venham me salvar, socorro. E aí o Loki complementou a mensagem com assim: venham me salvar, socorro, eu preciso que vocês juntem um olho maligno. E aí, detalhe, né? A equipe começou a procurar, né? De se dividir em vários personagens ou duplas, dependendo de como fosse, pra ir atrás desse olho maligno. O Loki ficou meio cismado, disse: rapaz, esse cara é muito poderoso e ainda não curou minha vista, velho. Eu tô desconfiado dele, hein? E aí ele quis jogar pra fazer tipo um contraponto aos defensores do Dormammu. Eles convocou misticamente os Vingadores, que de pronto acharam que tava falando a verdade, né? Opa, o Loki falando, com certeza deve estar. E falou assim: velho, os defensores são um monte de vilão maligno que quer dominar a Terra juntando uma peça mística. Aí soltou, mexeu com a cabeça deles. E só pra ressaltar, a equipe dos Vingadores na época, acho que é uma das equipes até que, depois que o Stan saiu, ficou mais ou menos meia boca, né? E eles tinham membro pra caceta nessa época. Vê só, tinha os três principais, que era o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, o Visão com a Feiticeira Escarlate, aí também tinham colocado o Espadachim com o Amantes e também acho que o Pantera Negra. E eu também não sei se o Fera tava nessa formação também, acho que não, ele só viu com o Fera depois. Não. Mas o Amantes, por sinal, é uma das personagens clássicas de criação dele, né? Digamos assim, ele queria colocar uma pessoa, que ele achava que a Feiticeira Escarlate, isso é engraçado, na entrevista da Musperão, é a primeira vez que eu vejo ele falar isso. Ele considerava a Feiticeira Escarlate uma personagem ruim, porque ela disse que ela só servia pra soltar magia e desmaiar em seguida. As histórias eram essas, a feiticeira desmaiava. Eu falei, velho, tô cansado dessa mulher desmaiando, eu vou criar uma personagem feminina forte. Uma personagem feminina que, assim, que é sensual e o principal poder dela é dar uma chave de perna em cima da cabeça do cara. Louva a Deus, pra ver. Você já viu o golpe dela, né, Daniel? É a chave de que arranca a cabeça. É suspeito pra cacete. Enfim, Amantes é a personagem mais viajada que tem. Alguém quer explicar? Era Marcos, você disse que não queria, né? Ah, Amantes é... Hã? Amantes Pato. Amantes é o seguinte, ela é uma vietnamita que foi criada por uma espécie de monges que adoram é tipo uma religião meia cri chamada Parma, e que mais tarde o próprio Englehart criou a história de que ela seria a Mãe Celestial, não, como é que é? Madonna Celestial. Celestial, né? Que era pra cruzar com uma raça de outros alienígenas, assim, tipo uma coisa bem divina. Os outros alienígenas eram os Kotak. Quando os Kotak apareceram pela primeira vez, a grande surpresa deles é que eles não eram tipo alienígenas comuns, eram tipo brócolis. Era um brócolis mesmo, André. Velho, era uns brócolis com patinha correndo assim. E eu digo, velho, ela vai cruzar com isso, mano. Vai cruzar, né? Não, é sério, porque nasce um filho depois. Nasce um filho depois, que aí o Englehart, quando voltou pra Marvel, fez a história do filho, que se chamava Sequoia. Ah. Sequoia, pra quem sabe, é uma planta, tá, gente? Então, é um chapado. Não, não, não. Então, essa é a história da Mantis. Tipo. Podia ser cannabis, né? Outra curiosidade da Amantes é que a Amantes, ele gostou tanto de criar a Amantes que ele foi levar a Amantes pra onde ele queria, né? Tipo assim, vamos embora da Marvel. Os direitos autorais são dele ali, leva pra onde quiser. É, mas ele também não pode usar o nome, né? Ele troca o nome, mas... É, ele chegou, levou pra DC, na DC a mulher se chamava Willow, eu nunca li sobre ela. Aí vocês que puxam mais lá pro lado da DC, vê aí. Mas ela era verde, já tava verde também. Eu também não sei porque no decorrer da história a Amantes foi ficando verde. Eu acho que foi depois de virar Madame Celestial. É, os brócolis. Os brócolis, comeu muito brócolis, né? Depois aí a Amantes fez um lance lá com o Immortus, né? Meu Deus do céu, que piada horrível. Enfim, a Amantes foi ficando verde. Já na DC ela parece como o Willow verde também. Uhum. Ela foi pra uma outra editora, eu não sei se era já no Ultraverso ou não, que aí a personagem começou a chamar Lorelei. Nossa. E aí depois voltou pra Marvel e da Marvel ficou. Acho que ele fez uma negociação com a Marvel, fez essa história do filho dela, que aí chamava assim, Jornada Celestial, né? Ela tava mais ou menos nos anos 80 pra 90. E aí ela hoje em dia pertence à Marvel, tá tudo liberado. Que se quiser aparecer em Guardiões da Galáxia, aparece de bom grado. Enfim. Plano de saúde tá caro pra todo mundo. Era esse o time de Vingadores com defensores que iam se bater, né? O engraçado é que pra esse crossover, além de dividir entre as revistas, eles dividiram as revistas no meio por capítulos, né? Então, na verdade, são praticamente, vamos lá, são 4 edições de cada lado, né? Na verdade, não só chegam a ser 4, são 3,5, né? Pra cada lado. No final, são 12 capítulos, se eu não me engano. Uma coisa assim. E pra cada capítulo, é uma porrada. É tipo assim. É, um versus, né? Um versus, né? É engraçado que virou praticamente um videogame. Acho que era o que todo mundo tava esperando. Inclusive tem crossover que é o público fica olhando, né? Torcendo. Vai. Tá dizendo não. Que é o precursor do Axie? Eu não sei, mas é por certeza o precursor do torneio de campeões. Cara, aquela edição que do Defenders foi, acho que a número 8 ou 9, eu não me lembro. Que é o Homem de Ferro com o Gavião Arqueiro na capa, né? E ele falando, agora tu vai ser cagado a pau, meu filho. Ele tá soltando o Hulk, o Namor e o Doutor Estranho atrás. Parece que é tipo assim, é o descarrego do Gavião Arqueiro, né, velho? Tipo assim, olha, vocês sempre me humilharam, agora vocês vão ser cagados a pau, velho. Então é a 9, tá? É a 9, né? É. Eu me lembro que quando eu fiz um set pra Marvel de cards, tinha que recriar as capas, né? Aí essa foi uma das capas que eu fiz, cara. Eu nunca me esqueço que... Velho, é muito humilhante, né, cara? Porque quando tu olha o desenho do Salvo Sema, ele fez o Gavião Arqueiro com a mesma constituição física do Homem de Ferro com a armadura. Então tu pensa, bom, Tony Stark deve ser um mirradinho ali dentro. Ele tá saltando o Hulk gigante atrás, cara. Vai fuder, cara. Vai arrombar o Homem de Ferro, cara. Cara, é por causa de desenhistas como o Saul Buscema que veio aqueles dois malucos lá de Lorota querendo inventar que o Homem de Ferro usava um spandex que ele dizia que era armadura. Pra querer processar a Marvel. Ah, meu. Aquele paninho que virava ferro. Ah, é que deslizava no braço dele, né? Putz, oh, vamos fazer uma coisa bem fanboy agora. Vamos comentar cada confronto se fez sentido ou não. Por favor, faz questão. Fista Prateado, ele foi lá pra uma ilha, eu nem sei qual é, um Honolulu da vida, pra contratar o Visão e a Feiticeira Escarlate. Certo. Vamos lá, Daniel, começa. Surfista Prateado, porque foi criado pelo Jack Kirby, pronto. Marcos, Surfista? Oxa, Belga. Cara, bom, assim, aquilo eu achei muito inocente pra cacete, mas eu sou surfista mesmo. Paulo. Cara, surfista, né? O cara ainda se conteve. O cara tava tentando fazer alguma coisa. O Visão tava babaca demais, cara. O surfista é pacifista, né? O lance todo é o seguinte, é que ninguém, ele pra achar o danado do olho maligno, ele simplesmente causou uma erupção vulcânica. É, ele fala isso, tudo bem que ele deu uma de Doutor Estranho e fez uma cagada na ilha, né? E aí, quando, no decorrer da história, atingiu de banguela a Feiticeira Escarlate e criou a fúria máxima do Visão, né? O Visão tava meio na. Já tava meio naquela fase meio. Muito emotivo ele tava, né? É engraçado, inclusive porque. Ele já tinha um casado? Não, cara, não. Não, ainda não. Não tinha casado ainda, né? Tava na apaixonite. Então, se ela, vai ver, tinha um voto de celibato, coisa assim, ele pensou assim, pô, se essa mulher morrer, eu nunca vou transar com alguém. Eu sou a porra de um robô. Só ela pra querer um robô eunuco sem pinto. Eu nunca vou fazer dois filhos numa mulher. Exatamente. E aí, o que acontece? Ele acaba, digamos assim, até dando umas porradas feias, né? Fica até aquela briga de puxar o olho maligno pro lado e pro outro. Mas aí, como em determinado momento a Feiticeira Escarlate ia quase ser comida pela larva, né? Aí o Visão foi salvar ela e o surfista marotão foi embora com o olho maligno. Não, tá vendo, Poveiro? Esses termos duros são muito engraçados. Essas frases. Poveiro, essa história aí prova que a teoria do Enterrado tava errada. Que a Feiticeira Escarlate não fez nada. É, nem de soltar magia, né? Só desmaiou dessa vez. Não, pera aí, mas a culpa aí é do cara. Ele bem que podia ter escrito ela sendo fodona enfrentando o surfista de frente. Mas aí o único poder que ela tava usando era de mudar de nome. Mas, Paulo, o problema é o editorial da época, cara. Editorial? Vai. A gente chegou à conclusão de que eles entregavam de última hora pra não ter que passar por editorial, né? O editorial era ele mesmo. Não, nós estamos falando dos Vingadores, cara. Os Vingadores já tinham um controle editorial. Os Vingadores eram Vingadores. Ah, e tem um apelo de público aí, né, gente? Ó, veja só. Homem de Ferro versus Gavião Arqueiro. Oxi. Vai, Daniel. Olha, eu falo de novo na capa, velho. Gavião Arqueiro não fez nada. Então é Defensores, cara. Se é pra pensar assim, se eles representaram o Gavião Arqueiro, é o Gavião Arqueiro. O Homem de Ferro se fudeu. Marcos. Cara, eu torci o tempo todo pelo Gavião Arqueiro, coitado. Merece. Ó, o Gavião Arqueiro tava lotado de raiva por ter sido traído, né? Não, ele tinha se ferrado tudo quanto é jeito já, né? Mas ele tinha um cadinho de vitória, né? Vai, Felga. Olha, cara, como o outro lado era o Tony Stark, tinha que ser o Gavião Arqueiro mesmo. Paulo. Gavião, né? Ah, vocês estão sendo... Coitado do próprio Tony, vocês estão pensando já no Tony Robert Downey Jr. Mas o Tony nessa época aí, velho, ele se conteve. Foi mais com a malícia do Gavião Arqueiro, que usou uma flecha magnética e provocou que o raio dele disparasse na universidade onde ele estava, que era a Universidade do México ou coisa desse tipo. E aí ele foi salvar os habitantes, e aí o Gavião Arqueiro, de novo, na manhota, fugiu com o olho maligno. Mas o Gavião, ele venceu, porque o Downey Jr. não subestimaria o Gavião como o Tony Stark fez. Porque o Tony Stark era direto, venci você. Assim, cara, qualquer um vence, né? Oh. O cara já foi praticamente achando que tinha vencido e perdeu. Terceiro confronto. Esse aqui é uma humilhação, né? Doutor Estranho versus Pantera Negra e Mantis. Vale ressaltar que a Mantis era pra ter ido com o espadachim, mas ela olhou pra cara do marido dela e falou assim, ó, vou com você não. Aí por quê? Porque o Pantera vai precisar de mim. Não sabe por quê, mas ela achou que precisava. Aí foi lá, ela com o Pantera Negra. Ele achou que ficou bordando uma boa, né? Mas a Mantis só foi pra lá porque era no meio do milharal, vai? É, tava com brócolis lá no meio. mineral mesmo, gente. Tava se vocês olharem bem, o uniforme dela parece uma espiga de milho mesmo. Parece um escudo de capa sabugosa, velho. É. Caralho. Ó, dessa vez, viu, nem a Ebal. Tu decifrou, cara. Tu decifrou o Trigger Code da coisa. Pois é. E ela, ó, vê só, não só isso. Ela tinha umas anteninhas de gafanhoto. Então tinha tudo a ver. É. Ela era um louva-a-Deus, né, a cara? A mulher é uma gafanhoto que tá atrás do milhar... Putz, tudo a ver. Bom, enfim, o resultado dela é o seguinte. Eles viram o Dr. Estranho. O Dr. Estranho podia fazer N coisa. Ele decidiu que vou fugir na surdina. Então ele sai correndo pelo milharal deles. Com a capa vermelha. Com a capa vermelha. É. E se transforma numa velhinha pra pegar um ônibus. Aí a Mantis, tá todo mundo lá quieto. A Mantis, assim, com toda a sua perspicácia, assim, que ela tinha um quê, né? Ela falava assim, né? Este ser está percebendo que tem algo estranho. Este ser está vendo aquela velhinha estranha. Este ser... Aí dá um pontapé na velhinha, no fim de todo mundo, que porra é essa, velho? E aí começou, assim, o Dr. Chamberlain fazer N coisas. Aí ele saía correndo, voando, e assim, são dois personagens que ele podia dar conta no piscar de olhos. Resultado, enfim. Não, pera aí, tem uma parte, cara, que é muito assim. Não, pera aí, eu não. Se eu. Ele, como é que fala? Ele tava voando, né? Isso. Aí falou, não, mas eu podia sumir, mas vai apertar meu poder de levitar. Pelo amor de Deus, cara, você é um doutor estranho. É o Max Supremo, né? Caramba, meu. Sei, o que ele tinha na época? Ele tava pior que quando a fase dos Novos Vingadores, pô. Agora, assim, umas coisas que eu tenho que falar é o seguinte. O quadrinho, tem uns quadrinhos de movimento aqui. É do Salvo Sema, né? Do movimento isso. Da Mantis. Sabe, que pra dar aquele movimento dela tá correndo. Que a Mantis foi criada pra ser uma mulher sensual. Fato, né? Apesar de ela estar com essa roupa de visconde sabugosa. E aí tinha uns movimentos pra dar o gingado dela, pra dar o chute, o golpe. Porque ela é uma artista marcial de primeira, né? Tanto que ela chega um cara no meio da fazenda lá do milharal, querendo atacar eles com a espingarda. Ela vai lá e dá um golpe de karatê num cara. Ela luta parecendo um gato, né? Que ela fecha assim, tipo... Tem uma luta meio feito Sagat, né? Uma coisa assim, né? Como é o nome daquela luta que o Sagat do Street Fighter... Muay Thai. É, não é Muay Thai aquilo, não é? É Muay Thai. É Robocop. Ai, Paulo, vamos... Chega, Muay Thai. Bom, enfim. Ele no final dessa corrida maluca inteira, ele joga um poder, desarticula os dois e vai embora voando. Aí vai tomar banho, Doutor Estranho. Foi que ele... é incompetente, cara. Não, ele tava numa fase cara. Olha, sei lá, cara. Agora vamos, né, pra uma comparação aqui mais epopeica aqui. Namor e Capitão América. Vai, Daniel. Cara... Essa dois eram companheiros e invasores, né? Quer dizer, um conhecia a maneira de lutar o outro. Só que eu acho que o Namor é infinitamente mais forte que o Capitão, né? Eu acho que existe um freio moral ali, não existe? Dos dois terem sido colegas de equipe, né? Sim. O Namor não quis atacar ele pesado, não. Apesar de que o Capitão América, com toda a sua audácia, quando o Namor foi fugir por debaixo d'água, né? Ele jogou o escudo feito um frisbee e aí calçou o Namor. Deve ter dado um prate bem bonito, né? Olha, se mergulhar de peito já deve machucar, imagine com um escudo de vibrânio. Cara, eles olharam assim, na verdade, eles pensaram, poxa, já tem o Namor e já tem o Capitão América. Temos que fazer algum jeito de colocar um personagem que seja mais babaca que os dois juntos. Exato. Quem quer, claro, né? O que foi esperto porque saiu dos X-Men, porque ele ia ser a próxima minoria a morrer. Se o Solar desaparece, né? Cara... Ele ainda parece, cara, é sério. Eu não sei como esse cara conseguiu ser visto como herói esse tempo todo, porque, sei lá, em dois quadros você dá vontade de dar um soco nele, de tão babaca que ele é, cara. Ele foi babaca. Não, e ele tava no espírito do imperialismo norte-americano, né? Malditos! Vocês estão invadindo minha terra! O Namor ficava até com vergonha, né? Não, é, pior que voltou, né? Tudo que tinha acontecido já em 1945, 6, e ele tá assim, estou com o mesmo espírito da época. Mas foi o mesmo. Nem era nascido da época, mas. Botaram pra esse contexto aí, porque os dois lembram dos invasores, e aí tu põe eles lutando no Japão, e aí aparece um japonês tentando roubar o que os dois querem. Tem muito disso também. Cara, eu sei que, tipo, você percebe que esse crossover tá tão zoado, mas tão zoado, que a voz da razão, o cara que resolveu parar pra conversar com todo mundo, foi o Namor. É, né? Cara, tem algo muito errado aí, é verdade. Quando o Namor que tem a voz da razão, o negócio tá complicado. Só uma dúvida. O que tinha acontecido com o Capitão América é que eles estavam lá falando que ele tava com força não sei o quê. Ele tinha conseguido. Marcos deve saber isso aí. Ele tinha conseguido uma força. Tinha, ele enfrentou o tal de Víbora, primeiro Víbora que teve lá. que injetou uma droga nele lá, que a droga interagiu com o sangue, com o soro do super soldado e deixou ele mais forte, muito mais forte. Por pra, isso que ele atuou. Pra felicidade do Falcão, né? Porque o Falcão já reclamava, começou a reclamar mais. Não, o Falcão é desgraçado. Ele pega, meu, o cara sofreu o ataque do vilão, ele não tem culpa de ter ficado mais forte. E o bendito do sidekick, que tem que chamar ele assim, aquele miserável, fica, só você ganhou superpoder, eu não ganhei, não sei o quê. Ô, miserável, foi acidente. É chute no saco, né, sidekick? Nossa, mas que cara, o bicho chato. Mas Max, você falou o que é que quem é que venceria? Ah, cara, é difícil, né? O Namor, não tem como. Vai, Pelga. É o Namor, né? Só eu sou fã do Capitão nessa porra. Ah, eu sou fã, mas não dá, cara. Paulo. É, se for o torneio de babaquice, o Solaris vence. Se for na porrada, o Namor vence. Mas só ficar conversando até o outro desmaiar de sono, aí o Capitão vence. Ai, caralho. Ó, mas o Capitão tava com esse poder aí, viu? Eu acho que apostar no Capitão pela técnica dele. É, ele foi tão inteligente que ele jogou o Namor na água. Ó, mas enfim. Algo de errado com esses heróis. Como vocês falaram aí... Tinha uma fantasia do Capitão América, velho. Tu vai querer discutir, velho. Como vocês falaram aí, o Namor e o Capitão foram os que fizeram as partes. Assim, ó, vamos juntar nossas histórias aí pra saber o que é verdade. Porque alguém tá mentindo aí, né? Aí, não, pera aí. Depois de não sei quantos quebra-pau, depois de não sei quanta destruição, um vulcão em erupção, aí dois caras lá falaram, peraí, vamos sentar aqui. Você falou que o Loki falou isso, eu não sei, é o que é errado. Gente, só uma parte aí, é muito estranho esse olho maligno, ele parece um desentupidor de pia, cara. Pois é. Um capítulo que vem nessa mesma história, Espadachim versus Valkyria. Esse aí é... Daniel? Valkyria, pelo amor de Deus, né? O espadachim, ele só era espadachim, né? Não tem espada dele, não fazia nada pro final, né? O nome dele era, falava tudo. Todo o poder dele tava no nome. Pronto, ele era um capacho do mandarim, né? Se eu não me engano. É. Ganhou uma espada que fazia alguma coisa? Ah, a espada fazia alguma coisa. Era o quê? Ele era mais um que entrou no reformatório de vilões que chamava Vingadores. É. A espada dele era uma versão dos Anéis do Mandarim, praticamente. Em forma de espada, né? Mas, meu, não tem como. É Valkyria também. Pelga. Ah, cara, realmente, né? Valkyria, né? Apesar que a Valkyria pegou leve com ele, né? É porque ela queria dar uns pega, né? Também. Uma briga de espadas, assim, sabe que... Até foi bacana, né? Apesar de ter sido Bob Brown, que já não tem um desenho tão legal. Que pegou com... Os objetos, eles cortavam cortina, ficavam no parapeito da construção lá, de um castelo que eles estavam lá procurando esse olho maligno, então foi até uma luta bacana. Não, um castelo nazista no meio de uma selva colombiana, boliviana. Paulo, só faltou você. Não tem nem o que discutir, eu fico pensando que o Englehart, quando viu que sobrou esse chaveamento, ele olhou assim, que merda que eu não botei o gavião pra pegar esse bucha, porque esse bucha é contra bucha. E o histórico dos dois se mistura, né? Um gavião arqueiro, né? Ele botou o gavião arqueiro como de ferro, mas enfim. E aí seria também uma reedição daquele confronto, que afinal o espadachim treinou o gavião, né? Isso. Sim. E aí temos o grande confronto, que é o preferido entre 10 e 10 netos. Aí sim. Aí sim. Que engraçado é o confronto que tem até público, né? Que fica as criancinhas. Vai, Thor! Vai, Hulk! Vai, Thor! Vai, Hulk! Tudo quebrando em volta, né? Desabando. A cidade se parte é o seguinte, o Hulk, do nada, o Hulk, porque ele tem poderes assistentes instintivos, ele acha que o olho maligno tá num concreto embaixo de uma fonte, soca na fonte, arranca o olho maligno, achei essa porra. Não, mas peraí. Pelo que eu entendi, desde o começo, o estranho... Acho que a única coisa que o estranho tava fazendo direito era indicar onde estavam os lugares pra acharem. Era o GPS da galera. Então, é o navegador na mente do Hulk, né? Mas é o Hulk, cara. Enfim, aí começa um confronto. Esse aí, se eu não me engano, é o terceiro ou o quarto confronto do Thor com o Hulk. Bom, polêmicas. Daniel HDR. Puta que pariu. Essa é foda. É sério, cara. Quando eu li isso aí pela primeira vez, eu torci pro Hulk. Eu não vou te mentir. Porém, todavia, contanto, cara, o Hulk é uma coisa que não envolve magia, né, cara? E a gente não sabe... até que ponto pode chegar a manifestação da força do Thor no plano terreno, né? Agora olhando com uma cabeça mais madura, né? Uhum. Mas na época que eu li, cara, porra, sem dúvida, o Hulk, né? Só tem um adendo. O Hulk provou que capa não tá com nada. Que ele, nessa luta, pega o Thor pela capa e assim, tipo, puxa a capa e o Thor parece um peão, sabe? Uhum. Vai rodando. É? Manda o Hulk falar com o Doutor Estranho, então. Cara, mas isso é capa por capa, a gente já viu no próprio filme aquele meme daqueles erros de gravação do ator lá, do Thor, direto se enroscando com a capa sem querer. Qualquer girozinho, a capa na cara. É. A capa é uma merda mesmo, lá naquele seriado do Batman, das matinês, vai olhar o Batman apanhando da própria capa em cima da locomotiva, cara. Era o pior vilão da série. O pior vilão da série. É, Ah, cara, eu torcia pelo Hulk também, cara. Eu não gostava do Thor. É o pior que não, é eu mesmo. Eu achava muito mala, falei assim, não, puxa ele de porrada mesmo, cara. Puxa a loira de porrada. Felga. Ah, cara, é um confronto que eu acho que dá empate. Paulo. Saída cara, fácil. Eu assisti a Cavaleiros do Zodíaco. Eu sempre torço contra o Deus. Ai, meu Deus. Tinha que ter referência. Tava desobrindo nessa história. Mas é mais ou menos o que o Felga falou, né? O Edgar Hart, acho que não quis apanhar de nenhum fã. Né? Vai que ele tava no meio da rua e levava uma porrada de um Hulk boy da vida. Ele botou o Hulk e o Thor, tipo, pegando punho contra punho. E aí ele diz que eles ficaram minutos, horas. Só faltou dizer que era dias, né? Sim. Um fugando com a cara do outro. Até chegar os Vingadores e falar: gente, parou a brincadeira, somos amigos de novo. Mas, cara, assim, sensação que eu tive quando eu li na época, tá? Grandes Heróis Marvel número 8. Isso. Aquela descrição, cara. Puta, sabe, eu como moleque, eu achei do caralho, velho. Sabe, eu até queria ver a continuação da porradaria. Mas a descrição que ele teve, sabe, pra mostrar que as janelas tremiam, que o chão chegava a rachar, sabe, embaixo dos pés deles. Uhum. Que o ar chegava a ficar tenso com tamanha manifestação de força naquele confronto. Isso aí é pra pirar a cabeça de qualquer moleque. Tanto que, quando eu vi o filme dos Vingadores, por mais que eu tenha me lembrado de fases icônicas, assim, de que eu li nos quadrinhos, fase do Pérez, essa fase do casamento do Visão, entre outras sagas, da que é a Chris Crew, na hora que aparecia ali o Hulk e o que eles estão brigando lá dentro do porta-aviões da SHIELD, cara, na hora eu lembrei. Não teve como não lembrar. É verdade. Puta, foi foda. É, exatamente. Na verdade, teve até uma cena semelhante, dele pegar mão com mão, né? Isso. E essa de, digamos assim, quebrar tudo ao redor, acho que no último Vingadores, quando a armadura e o Hulk bateram as mãos, também teve uma cena onda sonora, né? Sem dúvida. Cara, se tiver agora no terceiro Vingadores um quebra-pau, nem sei se vai ter o Hulk, mas um quebra-pau do Thor com o Hulk de novo, tinha que ser nessa escala. Há que diga, né, que estão mantendo surpresa, mas vai ter o General Ross Hulk vermelho com o Hulk verde, né? Mas estão mantendo legal. Todo sigilo. Não sei se vai ter, mas vamos ver. Por sinal, desculpa o spoiler que eu vi, mas é boato, por enquanto. E eles se juntam, aí tem aquelas cenas assim pitorescas, né, dos heróis quando estão agora todo mundo feliz, né? Não chega a ser um café da manhã do Bendis, mas eles estão numa salinha, todo mundo falando e tal. O engraçado é que a Valkyria, coitada, tá entre o Namor e o espadachim. Ah, mas não perde tempo, cara. É, né? E antes do outro lado só olhando assim, né? Tu sabe o que eu agora, mais velho, quando eu reli isso recentemente, tu sabe o que me veio à mente com aquela cena? É. Eles ali tudo reunidos, era na casa do Doutor Estranho, né? Isso. É, me lembrou aquelas histórias da Sociedade da Justiça com a Liga do Dia da Ação de Graça. É verdade. O cara tudo conversando, trocando figurinha ali. Ah, rapaz, desculpa aí. Passei a mão na sua mulher. Joguei ela no vulcão, desculpa aí. Deu umas porradas em você. Desculpa. É, deu umas porradas você. Parado com uma entidade maluca. Vou tomar uma breja aí, então. E aí, uma vez unidos, a gente tem a conclusão final da história. Você vê os Vingadores com os Defensores, o que é que eles fazem? Ele disse assim, bom, o que será que eles queriam? O Loki com o Dormammu. Eles queriam esse olho maligno. E qual é a coisa mais lógica que fazer? Juntar as peças, né? Vamos juntar. Aí, tipo assim, antes de juntar essa questão, eles estão avaliando, ó, juntando, então uma menor que a outra, acho que cabe uma com a outra, não sei o que, babá. Aí surge uma cara de passarinho do nada, voando. Qual é o nome daquela p*** mesmo? Tinha um nome desgramado aquilo ali. Ah, não é cara de passarinho não, cara. Era uma cara mesmo. É uma máscara. É, sei lá. Ah, Tim, tem um nome assim. Chama-se Asti, o que tudo vê. Ele é um servo do Dormammu. Aí quando o passarinho, a cara de passarinho sai voando com aquilo ali, vai todo mundo correndo atrás, né? Não, não, mas detalhe, não, ele começou a comer as peças. Só que o seguinte, cara, o próprio ia as peças é que era engraçado, porque ele era tipo, era só uma máscara mesmo. E ele ia comendo as peças sumindo. E todo mundo, ó, não, teve que ir atrás do bicho. Pô, assim? O Dormammu fez o que ele cumpriu. Ele transformou a dimensão dele, foi jogando pra terra. Então todos os civis estavam virando monstrengo. Os Vingadores com os defensores não sabiam se picavam, se iam embora. Aí chega o Nick Fúria, né? Pra salvar o planeta. Pera aí, pode deixar, pode ir que a gente cuida aqui dos malandros. Só que eles também estão se transformando em bicho, né? É, a Condessa lá veio um bicho feio pra caramba, né? Cara, e aí eles vão pra dimensão do Dormammu. Cara, e que coisa maconhada. Que é tipo aquela... Não. É, sabe aquelas. Eles vão pra uma estrada que é toda torta, com uma dimensão totalmente doida. Lá ainda aparece o Vigia, né, que tá olhando. O Dormammu acho que fica grilado, né? O Dormammu não gosta de Stalker, não. Porque quando ele vê o Vigia, ele fica: véi, o que é que você tá me olhando? Eu digo: não, só tô olhando. Véi, os Vingadores estão vindo, você vai fazer alguma coisa, não é? Não, cara, eu só tô olhando. Só tô olhando. Papel, né? É, e o papel do. É que me excita, é por isso que o senhor usa saia, então. É, velho, é isso mesmo. E é por isso que o Dormammu perde. Não é porque os Vingadores e as pessoas lutam contra ele. Ele fica bolado. Ele fica bolado. Vigia ali. E aí ele fica nervoso e não se concentra direito. Não, é sério. E aí no meio da corrida, aí sim. Ele fica, briga o pé. Do jeito que você falou, ele fica nervoso e não se concentra direito. Pera aí, calma aí. Tu visse, aparecesse do nada. Um careca gigantesco, que ainda é desenhado gordo, com aquela papada de Faustão, de saia, dizendo: eu não quero ficar olhando. Brincadeira, gente. Enfim, aí como já tava pouco, né, aparece aqueles acéfalos, né, que na época era chamado de semente, só que a Panini achou que era demais a cacofonia da palavra, né, enfim. E aí um vai cair em cada uma armadilha, né? Num líquido que vai absorvendo eles. Ou o Dormammu tira destransforma o Thor e tira a armadura do Tony Stark. No fim, olha só que surpresa, só que tava sobrando ali era a Feiticeira Escarlate. E aí como clichê pouco é bobagem, ele resolve que vai destruir a Feiticeira Escarlate como se fosse uma bruxa do oeste. Ele joga água nela. E ela começa a derreter. Aí quem, aí quem é que salva o dia? Quem é que salva o dia? O Loki. É, o Loki começa a brigar com ele, a Feiticeira Escarlate no meio da. Se salva um pouquinho, joga uma magia. O olho maligno meio que atinge o Loki, né? O raio dele, volta a visão, só que ele fica com toda a loucura da dimensão do Dormammu dentro dele. E assim o Dormammu é expulso. É, enfim, as coisas voltaram ao normal, né? E ela conseguiu não desmaiar. É, no desmaiou que virou. Barro quase, né? Não, cara, ela ainda fez alguma coisa ali e não desmaiou, cara, porque ele tava reclamando que ela lançava um feitiço e desmaiava. Ela não tinha estamina. Ela virou um cinzeiro. Virou barro. Virou um vaso. Quase isso aí. Cara, porque é sério, sim. Eu acho que o Englehart devia jogar RPG. Porque essas 11 primeiras edições, além de ser aquele jogo de RPG que não sabe como juntar a equipe pra fazer a missão, ainda por cima ele pensava que a Feiticeira Escarlate era um mago com alto poder e pouca estamina. Porque lança um feitiço, desmaia. Feitiço, desmaia. Cara, essa tua teoria não é muito furada, não. Eu acho que tem lógica, cara. Tem muita lógica, cara. Bom, e assim a gente encerra o grande crossover, né? Pra não dizer que ele encerra totalmente, tinha uma coisa pro Englehart fazer antes de deixar os defensores, que ele ia deixar os defensores na edição 11. Então ele tinha essa edição pra terminar isso, que era resolver o tal problema do Cavaleiro Negro. Finalmente, né? Quando ele vai salvar o Cavaleiro Negro, onde ele tava, cadê, sumiu. Ele, porra, deixou o Cavaleiro Negro aqui, não tá mais, caceta. Deixa ele apoiando pedra aqui. peso pra segurar não, papel, não, no pedra. Mas era a forma astral dele que sumiu. E aí ele descobre que ele foi levado pro passado. E que do passado, as cruzadas. Tava nas cruzadas. Olha que viagem, velho. Ricardo Coração de Leão tava preso. Aí tinha o que era tipo o tio dele, alguma coisa desse tipo, que era um vilão. Um mago. Mordred. E o Mordred. É um mago árabe também. Tava usando os gnomos, né? Isso, e tinha uns gnomos que era tipo Hulk cinza, não. É, T-Max. Qual o nome do cara? T-Max. É, sabe o que me parecia? O Paulo falou em RPG aí, parecia umas criaturas chatas pra cacete em Diablo 2, que era um anãozinho, acho que na quarta fase, lá que tava gritando, e tinha uns cabeção também. Então era tipo. E era um monte, né? Puta merda. Aquele era os cuncos da época. Enfim, resultado. Eles, depois de confrontar, eles, digamos assim, além de mudar a história, né? Que eles praticamente fizeram que o Ricardo Coração de Leão vencesse esse lado das cruzadas, né? Olha só, graças aos Vingadores. Os defensores. Graças aos defensores, né? Ó, e o cristianismo. Agradeço aí ao pessoal, Doutor Estranho, bruxo. Não, mas você tava zoado demais, né? Porque, tipo, os caras que eram do Islã também tava apelando pra bruxaria. Até falava, ó, não, a gente também tem um bruxo. Pô, que isso? Não, mas pera aí, eles usaram desde o começo ou eles olharam assim? Não, vamos guardar isso aqui porque vai que aparece um bruxo vindo do futuro. Não, eles estavam usando desde o começo. Ah, melhor. Vale lembrar que o surfista prateado, ele já começa a aparecer como, assim, convidado da revista. Ele não é mais titular da equipe. E resultado final é que é aquelas soluções, assim, Deus Ex Machina, né? Que praticamente o Mordred tava querendo usar o olho maligno contra a galera, né? Que ele tirou do Doutor Estranho pra usar contra os defensores. E aí quem surge? Prester John. Ou, segundo a Block, o Príncipe João. Simples, né? É, simples. Aí o Príncipe João, que aí quem viu o Hashtag Me Too as histórias... João. Aê, João! Aê, João! Chegou, João! Pra quem viu as histórias recentes dos defensores, né, ele aparece até recentemente, numa história mais viajada que essa, acredite ou não. Nossa. Ele é tipo um cavaleiro do futuro, né? Tipo assim, ele tem um bigodinho branco, ele me lembra alguém. Como é o João agora. Quem é que ele lembra, Marcos? Ele lembra o General Ross com um capacete, uma coisa lembro, assim. Ele é bigodinho branco, ele lembra o Elcio de Carvalho. Então, um abraço, Elcio. E aí ele tem esse capacete, assim, meio a la Jack Kirby, né? Que parece com um capacete até dos Novos Deuses, uma coisa assim meio esquisita. Aí ele se auto-intitula, tipo, o grande portador do Olho Maligno, porque a primeira vez que o Olho Maligno apareceu, tava na mão dele mesmo. Aí ele mata o Mordred e praticamente faz um paradigma temporal. Na mão, tipo, ele... Agora tô no meu tempo certo. É aqui mesmo que eu tenho que possuir o Olho Maligno, porque sempre foi meu. Ah, né? Ele vira pro Cavaleiro Negro e fala assim, velho, seu lugar é aqui, fique aqui. Ou seja, a missão todinha dos defensores de recuperar o Cavaleiro Negro se viu pra porra nenhuma. Que ele fica no passado, nas cruzadas, cara. Ele tá mais feliz. Não, aí lá, depois o que, aí depois o tempo é morto e joga pro pobre do Wolverine. E aí acaba o seguinte, ele se diz, ó, Doutor Estranho, vou ficar aqui porque aqui é mais legal, com um sorriso daqui até aqui, né? Aí tudo bem, tão bom, tudo bem, a gente só perdeu nosso tempo aqui, beleza, vambora. E aí o que acontece, era praticamente a despedida do Steven Gerhardt nessa história, e aí os defensores praticamente se desfizeram, porque o Gavião Arqueiro disse, todo saco cheio nessa porra, vambora, ninguém, eu não sirvo pra nada, sou uma bucha em qualquer lugar, tô indo, vai embora. A gravidade da coisa. É. O Namor realmente vai embora, o Hulk vai embora e o Surfista Prateado vai embora. Todo mundo se despede. Só fica na mansão lá no Sancto Sotorum o Doutor Estranho com a Valkyria, né? Tipo assim, adeus, adeus. Os defensores agora só nós dois mesmo. Mentira, né? Porque na próxima edição volta tudinho de novo. Não, é um bando de hipócritas, cara. É, mas dessa vez pelo menos o Steven Englehart se despediu mesmo nessa edição. É, esse adeus, adeus a todos foi do Englehart. Foi, né? Do Englehart mesmo, né? Quem assumiu a partir daí foi o Len Wein, né? Uhum. Eu não sei quantas edições ele fica, mas o Len Wein foi aos poucos mudando um pouco o perfil da equipe. Então, além da Valkyria, que é um personagem sempre fixo, o Len Wein colocou o Falcão Noturno, né? Não confundir com, claro, o grande Falcão de Aço, tá? Ah! É um personagem que... Ó, o Falcão de Aço Void aí. É do Esquadrão Supremo, né? Do Esquadrão Sinistro, né? Que também em outras versões é Esquadrão Supremo, enfim. Que praticamente eu acho que é o único personagem desse grupo, né? Que ficou meio que permanente no universo também. Meio-meia, né? Por mais estranho que ele pareça. Ele tipo virou o Batman da parada que ele começou a financiar os defensores. É. Em determinado momento até o Doutor Estranho saiu e ele e a Valkyria que ficou tomando conta dessa parada. A Valkyria sempre... Aí, tipo, com o tempo apareceu Felina, Luke Cage, até uma criatura muito estranha lá pra frente mesmo, que é o tal do Gárgula. Nunca apareceu essas histórias no Brasil, mas o esquisitinho do Gárgula, que é um personagem, não é o Gárgula Cinzento, tá? Que é o Gárgula dos Defensores, que praticamente nasceu e morreu dos Defensores. Ele fica sendo um personagem padrão. Ele aparece em universo X, né? Isso, isso. Porque ele acaba se tornando um clássico, né? Pra gente que é aqui do Brasil, ele não é ninguém, né? Nunca existiu, na verdade, né? Mas ele... isso aí encerra praticamente quase 12 edições, né? Os defensores do Steven Gerhardt. Alguém quer alguma consideração final sobre essa fase aí, antes da gente encerrar o programa? Bom, a consideração final sobre essa fase, ela inaugurou essa estrutura editorial que a gente conhece hoje como Max Saga. Porque nem os X-Men, que nem tinham tantos títulos assim, era só o título dos X-Men mesmo. É, na época tava até parado, né? Tava parado, exato. Mas nem os X-Men, depois, quando eles ressurgiram com o Claremont e o Byrne, eles estavam desdobrando em títulos, sagas desse tipo, né? O máximo que tu teve, às vezes, era interligar personagens com as equipes, como foi o caso do próprio Fera, né? Quando o Fera fez parte dos Vingadores, e aí quando os X-Men ressurgiram, ele meio que trocava figurinha com os X-Men do Claremont e do Byrne. Mas eu acho que ele também encorajou não só o Torneio dos Campeões, que foi citado aqui no início do episódio, mas encorajou também, aí, lembrando que o Paulo falou, a iniciativa de se criar Guerras Secretas, atrelada, né, a todo o marketing dos brinquedos, tudo mais, que estendeu o crossover por vários títulos da editora. Então, deu uma segurança, vamos dizer assim, porque o Engelhardt, junto com o editorial da época, souberam mostrar como se faz. E realmente facilitou ter o mesmo roteirista nas duas séries. Mas, sem dúvida, essa troca de figurinha entre roteiristas ajudou também no futuro a criarem essas séries que tu tem colaboração de um escritor com o outro, ou jogar um personagem de um título para o outro. Então, foi muito frutífero para a Marvel nesse sentido, né? E eu também não sei, obviamente hoje a marca Defensores vai ser usada de outra forma, né? Mas eu gostaria de... Vamos imaginar, né? Vamos fazer um exercício criativo rápido aqui. Daria para imaginar os Defensores como a gente vê nos quadrinhos, né? Talvez um futuro mais consolidado cinematográfico. É, só o Namor que tá preso, né? É, tirando ele... É, tá no surfista mesmo. Também. Não, é, o surfista também. O surfista também, por enquanto. Ah, então esquece, falei bobagem, não dá mesmo. É, não dava. Tá difícil, acho que por isso talvez eles usaram de outro modo o termo Defensores, né? Tem que ter um reclamão e um chorão, né? Então... É, o surfista podia ser, assim, deixado um pouco de lado se eles resolvessem a pendenga com a... Eu não sei, a Universal que tá agora com o Namor, não sei, mas enfim... É universal. É, duas coisas que o Daniel Agardes falou aí. É uma sobre o Fera. O Engelhardt, inclusive, o grande apogeu dele na Marvel foi uma Marvel apresenta que tinha o Fera, né? Ele fez uma sequência de histórias. Isso. E aí ele viu que ele se deu muito bem. Ele disse, pô, bacana. Você pegou o Fera e fez histórias legais. Então, segue em frente aí. E mais tarde, ele colocou o Fera nos Vingadores também. Se eu não me engano, foi ele que transformou o Fera na versão Isso. bestial, né? Inclusive. O Fera foi peludão aí. Ele deu hormônios aí. Masculinos demais pra Fera. E aí, também é o seguinte, essa história de crossovers não se manteve só em Defensores vs Vingadores, não. Acho que nessa... Quem é leitor mais antigo já sabe, mas na própria entrevista que teve na Mundo Super-Heróis, ele fala que fizeram um crossover de personagens coadjuvantes entre revistas da Marvel e da DC. Uhum. Que quem lê a entrevista procura aí direitinho, mas ele e o Len Wein, que tava na DC na época. Isso. E se eu não me engano, Jim Starlin usou os mesmos coadjuvantes pra contar a mesma história, com o mesmo carro, mesmas cores de roupa e por aí vai. Então, assim, foi aquelas pegadinhas marotas que eles faziam na época, né? Que, tipo, trabalhavam em editoras diferentes, mas na hora do bar se juntavam pra discutir as maluquices. Que deve acontecer até hoje, né? A gente acha que não, mas deve. É, o Engelhardt soube brincar direitinho aí com os personagens. Você vê que é um grupo bem disfuncional, né? E ele brinca bastante com isso o tempo todo. Apesar da gente falar assim que eles não voltam a se reunir. Se você pegar desde o começo que eles se reuniram até o confronto com os Vingadores, eles quase que não se separaram. Eles estavam um perto do outro sempre, né? É praticamente como se fosse uma história só, contínua. É, apesar de ter uns pequenos cortes aí. Mas eu achei divertido pra caramba, cara. E, assim, finalizou com chave de ouro, né? Finzinho ali, ele com esse confronto aí com os Vingadores também. É, o engraçado é que, assim, na época, eu li até numa resenha aqui que ele admirava aqueles encontros anuais que tinha da Marvel, não encontros iguais a esses Defensores Vingadores. Assim, anuais que tinham alguma história especial, mais longa, né, dos personagens. E quando ele entrou pra Marvel, ele queria muito chegar a esse ponto, né? Falou assim, pô, vou fazer um especial. O ano que ele entrou na Marvel foi justamente que a Marvel tava remodelando ali e, o que acontece? Não ia ter anual. Aí, pô, meu. Aí ferrou os planos dele. Aí que ele começou a planejar os Vingadores Defensores, já que não vai ter anual, vamos fazer nas revistas mensais mesmo. O Roy Thomas ficou até com um pouco de pé atrás, né? Porque falou assim, pô, na época era um negócio arriscado, porque, tipo, é uma revista intercalada com outra. Mas do jeito que era feita a distribuição, do jeito que ia pra gráfica também, tinha o risco de repente melar coisa. Ou seja, a parte 3 sair antes da parte 2 e dar algum piripaque. Mas ele mandou o Englehart tocar o barco e ainda bem que deu certo, né? Vale ressaltar também o seguinte, ele acabou saindo em 11 edições de Defensores, mas ele estava começando a pegar os Vingadores. Na época, se eu não me engano, ele estava já pegando uns 4 títulos, assim, que era puxado pra ele na época. E ele, pegando os Vingadores, é claro que ele vai ficar com o filé da casa, né? Ele ficou com os Vingadores até a edição 150 e pouco. Foram mais de 50 edições aí. Ele fez uma baldeação dos Vingadores. Como vocês estão dizendo, né? Pavimentou um caminho pra que depois veio e tal. A própria estrutura, você falou, né? A estrutura dos versos, né? Que depois foi mais pra frente utilizada largamente em vários confrontos, como o vídeo desse último, né? Os Vingadores versus X-Men. Que também teve, também foi mais, acho que logo na sequência, mais pra frente, também teve outros confrontos, né? Diversos entre equipes, né? Fora que é isso, né? O cara era bem viajadão, né? O Felga ficou meio confuso na primeira edição e falou, velho, tem uma menos complicada não pra gente fazer. Eu falei, não, Felga, tem que ser essa aqui, essa é um marco da carreira dele. Complicada, não sei, eu achei meio arrastado, cara. Eu gostei bastante. Vai ler o Doutor Estranho dele pra tu ver como Nossa, era doido. O Doutor Estranho dele deve ser sinistro. Né? Agora, eu gostei bastante do crossover. O crossover ficou bem legal. Principalmente a batalha, aquele final tal, lá no, sei lá, inferno, limbo, sabe Deus onde, que dimensão era aquela, né? O reino do Dormammu, né? Tem um nome esse reino lá, mas... Dimensão Negra. É, Dimensão Negra. Tal. É. E aí, claro que tinha outras histórias, tem muitas histórias pra se falar, só que a gente tinha que escolher uma. E a gente nunca falou dos Defensores, né? Acho que aproveitar um tema que a gente começa da edição número 1, acho que valia a pena a gente tocar aqui. Cara, eu gostei das histórias, assim, não é a melhor história do universo, mas como eu disse, foi um exercício de criatividade bem interessante o cara ter que sempre ficar inventando uma desculpa a cada mês pros caras se juntarem, e algum deles praticamente era meio, forçava um pouco a barra pra conseguir juntar, como o Hulk, mas tudo bem. Era uma equipe bem diferente mesmo dos Vingadores, ele deixava bem claro isso o tempo todo. Apesar daquelas piadas meu sitcom, de sempre a Valkyria com o Namor tem que fazer um negócio, ficar fazendo aquele bate-bola de não somos equipe, não somos equipe. Aí, mas era interessante, assim. E o crossover, cara, ele conseguiu fazer um crossover que dava pra ser quase independente ali. Assim, dava pra você até conseguir entender de boa, não é aquelas histórias hoje em dia do Bendis que, sei lá, você perde uma edição, parece que você perdeu tudo, você vai ler a edição perdida e depois você vê que não aconteceu nada. Que definição maravilhosa, cara, nossa. E se fosse hoje, né, com certeza essa história seria uma minissérie, né? Se fosse hoje, não ia prestar, porque ia ser uma minissérie em 7 partes, com trocentos tie-ins e tie-ins em todas as histórias lá, e tinha que morrer alguém obrigatoriamente. Se bem que pros leitores, viu, eu acho que isso aqui deve ter durado uns 4 a 5 meses, hein? Olha, se você ver, a primeira que saiu em setembro de 1973, setembro a dezembro, então foram realmente 4 meses, né? Que era o que realmente as revistas já eram mensais aí, né? Pessoal, então, obrigado a vocês que estiveram ouvindo aqui. Mais uma vez, vale ressaltar, né? Steve Englehart é um dos convidados do Fast Comic desse ano. Então, vai buscando aí seus encadernados bem velhos aí, suas edições da Block. Nossa, imagina o Englehart vindo aquilo ali, cara. Como saiu com essas cores? Ele vai comprar um, no mínimo. Eu acho que vale a pena até presentear ele. Enfim, vão vasculhando aí e... A gente encerra o nosso podcast por aqui, mas fica ligado que os próximos que a gente vai falar, a gente vai ser pequenos podcasts sobre um certo pequeno personagem aí. Tá dando spoiler até demais. Então até o lá. O Electro. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.